Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando foi trimundial. Chega 5 e meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. É, meu amigo, tá começando a edição aqui do Estádio 97 na Energia 97. Não tem nada aberto, não. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De BB Financeira. Tá precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BB pertinho de você. Ligue 3037888 ou acesse www.bbfinanceira.com.br. BB Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome de S, construindo com valor. Em nome de Pizza Hut. Só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas em Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra, é gol. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, opa, amigos. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Dodô? E aí, Dodô? E aí? Pô, só pensa nisso, né? Puxa. Cara, só caramba, pensa nisso. Caramba, velho, que tá. Coisa, hein? Certo, Domé. Né? Quem? Não sei, não falei nada. Só mas pensa você, em briga, pô. Você tá sendo injusto, porque... Mas não falei nada, falei, tá, mano, alguma não, coisa. Não, tá, você é sacaninha, porque quem tocou no assunto foi o seu Bento, eu não falei nada, e você joga a culpa pra cima de mim. Não, mas você tava falando aí, vambora. Ele vambora. Falou, se o fulano entrar aqui daquele bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Tudo bom, Domênico? É nóis. É, rapaz, por isso que o Beijinha tá fazendo lá o seu... Chegou um conterrâneo meu. Psiquiatra lá, né? Psiquiatra ou psicólogo? É psiquiatra? Fazendo quatro vezes por semana com o Dr. James Schlobowitz. Bom. O quê? Psiquiatra. Mas ele é bom. Psiquiatra? Mas ele é bom. Ele é excelente. Faz quatro sessões por semana. Você achou, de duas horas cada uma. Dr. James Schlobowitz, você fica me atendendo lá no Bom Retiro. Tá fazendo quantas sessões? Quatro por semana de duas horas cada. Seria melhor você começar aumentar. A duplicar isso. Você pode explicar isso? É melhor aumentar. Vem dar um rolê comigo que não precisa de terapia. Ele não tá resolvendo, não, cara. Não precisa, seu Bento. Não, senhor, você tá muito enganado. Um rolê semanal comigo aí. Aí você vai bem, seu Bento? Ah, vamos, né? Pô, tá entrando um baita narrador aqui. Aí eu saio, aí eu... Então eu vou dar um rolê uma semana com o seu Bento. Aí eu saio da terapia e vou pro... Narra muito, velho. Ó, vou dizer uma coisa pra você, eu conheço um pouquinho desse troço de narração, esse cara manja, esse cara é bom. Esse cara que tá entrando aqui é bom. Narra muito mesmo. Bom. E a gente boa demais. É mesmo, rapaz. Que coisa, hein? Difícil fazer. Você é fã dele, ô, seu Bento? Fanzaço. Mesmo porque eu acho que ele é lá da minha área, se eu não me engano. Será, é? Ele só tem mau gosto musical, que é fã de sertanejo, achei. Não deve ser. Duvido. E um cara difícil de trazer, cara. Nunca tem agenda. É mesmo, difícil. Não, bom, né, agenda. É gente boa, mas ele é mala. Não é nada. Gente boa pra caralho. Fala, ô, mano. Daqui a pouco eu te anuncio aí. Agora. E aí, mano? Gente boa? Pô, demais, é um monstro, hein? Monstro, né? Monstro. Muito mesmo. Pô, você tá com dois microfones, mano? Caraca, velho. Tá fraco mesmo. É importante, RG. Porra. É igual político aí quando vai dar alguma declaração polêmica. Tá parecendo o Temer, velho. Aí os caras colocam aí 18 microfones na frente dele. Tô parecendo o Temer, cara. Tô boneco. Como... Pô, é uma pena que o Mota não veio hoje, aniversário do Mota. Putz, é mesmo, cara. Hoje, o Motinha? É, sexta-feira 13. Mas o Motinha tá... Já você vai poder falar com ele. Ele tá faz rolando. Dois aniversários no ano, Domênico. Então, quando cai sexta-feira 13, dia 31 de outubro, que é o Halloween. Olha, seu Bernardo, deixa eu só dizer que tá começando o pedágio sem parar, porque ele falou do Mota, eu já lembrei do pedágio. Lá na Avenida Maria, Servidei Demarque, 236. Fica onde? São Bernardo. Muito bem, Benjamin. São Bernardo do Campo. Quilômetro 23 da Anchieta. Fácil, assim, é assim. Do lado da tua casa lá, viu? Sentido Santos, lá no acesso ao bairro Ferrazópolis. Fala, seu Bernardo. Você vai passar por lá. Calma, gente. você vai poder ganhar bonés, camisetas da Energia. Deixa eu fazer a chamada direitinho aqui, que é o pedágio sem parar. Passa lá, Avenida Maria Servida, demarque 236, São Bernardo do Campo, quilômetro 23, na Anchieta, sentido Santos, hein? Acesso ao bairro Ferrazópolis. Pedágio sem parar rolando agora. Não, mandar, queria dizer, viu? Mandaram ele pra perto. Não, e lá também é quase não é frio essa hora. Agora é tranquilo, né? Eu espero, né, que ele esteja agasalhado. Não, né? Quantos graus deve estar fazendo nesse momento lá? Há uns 9. 9? Mandaram a sensação térmica. Menos 3. Se Deus quiser, ainda vai cair uma garoa, aquela garoa, sabe? É, mas lá cai, tá, pior que cai. Pode. Ei, Gê, vamos lá. Seu de novo, sexta-feira. Sexta 13. Clima. Sexta 13, qual é a recomendação hoje? Hoje, sexta 13. Sexta 13 tem que ensopar a bruxinha, né, velho? Ensopar a bruxinha? É, hoje aí vai, hoje, né? Tá certo. E aí, seu Bento, vamos lá, vai. O que é isso aqui? Vamos começar com o Parmeira. Com nós? Minha, tá com nós, bagulho, né? Com nós, você fala. Começar com... Não, achei que era outra coisa. É. E aí, tudo bom? Tudo ótimo, né, seu Bento? Amanhã é nós, hein? Enfim, conseguimos aqui, né? O Cuca revelou agora à tarde a escalação do Parmeira. Falou já, seu Bento? Falou. É. Quem posso é? Passar aqui? Manda. Estreia, então, na Arena contra o Atlético Paranaense. Certo. Fernando Praz. Certo. Eu falei que ia chegar e ia jogar. E Tietê. Ah. Tá certo, hein? Tietê. Ó, o Thiago... Tietê, na verdade, ele vai revezar com o Jean. Eles vão brincar de troca-troca. É, né? Vai fazer aquela... Vai ali no meio. Deixar o adversário meio, doidão, né? Vai, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio. Aí vem Matheus Salles, Jean, Cleiton Xavier. É aquele time que ele tava prevendo até aí. É. Vai. Aí vem o ataque Roger Guedes, Lucas Barrios e Gabriel Jesus. A minha Dudu única... Vai começar no banco. Quem? Dudu ainda... Dudu não dá, né? É, vai começar no banco. Tem uma coisa que eu achei estranho do Barrios entrar e o Alexandre ficar no banco, porque o Alexandre vinha muito bem, né? É, mas... Mas aí, né, ele preferiu sabe, aí... colocar. A gente sabe, né, como que funcionam as coisas. É verdade. Entendeu, Domingo? Mas tá bom, viu, seu Bento? Bom time. Ele abriu mão também de abriu mão, não foi nem convocado o Paraguai, enfim. Isso aí. É isso aí. E marcou 2 gols naquele amistoso contra o Guarani. Ele fez 2 gols lá do 6-2, né? Exatamente. Então tá bom, seu Bento. Tá ótimo. Pra estreia, tá bom. Estreia, né? Vambora. Beleza, vambora. Então, manda um... Né? Espero que a gente comece com o pé direito. Fala, ô. Manda um beijo pra minha mulher, que ela tá no carro nos ouvindo. Rê, gente boa. E ela gosta de mim. Legal, então. Sabe o que ela tá fazendo? O senhor não gosta, mas sua mulher gosta de mim. Ela tá fugindo. Por que fugindo? Do beijo, velho. É mesmo, mano? Ela só mandou um zap zap agora, dando adeus. Indo embora. Ela tá no carro, partindo, rumo ao horizonte. Ah, acho que mas não. Sozinha com meu cachorro, com meus filhos e com tudo. Com tudo, não. Com tudo. Não, com tudo, falar, não. A não, eu jamais. Não faria jamais. Não, jamais. Acho que ela foi renovar. Mas te liga depois no FaceTime. Ó, vamos ver se ela tem moral mesmo. B... Pede pro Domênico tocar Holiday da Madonna. Puta, agora. Ah, não gosta de Madonna, não. Ah, é? Acho que gosta. Você gosta, Benjamin? Madonna? Ah. Pô, pode falar pelo que ela se propõe a fazer, não tem ninguém igual, não. Oi, morreu também, ô Benja, o... Quem o morreu? O ex-vocalista do Iron Maiden, você viu? O Paul Dayano? Morreu, mano, você não viu? É morreu. Juro, o ex-vocalista? Morreu que hoje? Morreu hoje, cara. É morreu. Juro por Deus. Entra aí. Pô, é verdade. Você sabe que o Paul Dayano... jogo do Corinthians, pô, o Paul Dayano tira foto com ele no Pacaembu, ele vai em todo jogo do Corinthians. Você não sabia mesmo, não, hein? Morreu, cara. Ah, morreu hoje? Morreu hoje, cara. É, a causa da morte aí não foi divulgada ainda, não. Mas morreu hoje, cara. Eu até te mandar de manhã. Você não tava sabendo mesmo, não? Eu vi hoje no jornal, cara. Vou ver. Boa. Olá, Rê, você pediu o Holiday da Madonna, tá aí, ó. Por isso que é legal o programa, né? A mulher tá no carro, pede uma música e toca. É, toca, a gente toca. É a mulher, né? E olha, nosso convidado dançando. Ele gosta. Não sabia que ele gosta. Mas é legal, ele gosta. Ele dançando igual ela, olha que legal. Olha o convidado. Igual Madonna? Morreu mesmo, Madonna? Peraí, vamos ver. E olha, passando a mão assim no corpo, que é isso, convidado? Tá aí. Olha, mas não tem nada, mas nada importa, aqui, Joe. E tem a voz igual também, às vezes, quando narra, né? Se importa de eu falar o Santos em cima da Madonna? Pô, será que eu errei, mano? Não, problema nenhum, eu gosto. Acho que você errou, Madonna, eu acho legal a Madonna. Pode deixar. Pô, eu vi de manhã o bagulho. Você acho viu? Que você tava muito louco pra variar. Você não tava não, hoje tava não. Casão. Hoje pô, não. Mas vamos aí, ô. Fala, seu Bento. Tudo bem, RG? Ele é. Olha, contra o Atlético Mineiro na estreia, Lucas Lima e Ricardo Oliveira são desfartes, né? Lucas Lima e o Santos pretende aí quebrar aquele tal do teto salarial para tentar segurar o jogador mais um pouco. É, vai fazer uma novelinha aí, né? Mas tentar fazer uma novelinha. Que... Mas acho, é isso aí. Acho que não. E com relação ao jogo contra o Atlético Mineiro, torcer pra pelo menos fazer um empatezinho, né? Sim. É, vai jogar fora, clássico. Então pelo menos se trouxer um empatezinho aí. Você tem o time aí, seu Bento? Não, fala aí. Deve entrar com Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique, Zeca, Thiago Maia, Renato, Ronaldo Mendes e Vitor Bueno, Paulinho e Gabriel. É um timinho pra... bom. Dá, né? Bom, pra trazer, tentar pelo menos trazer um empate aí. Boa sorte ao Peixe aí. Tá certo, então. Tá certo, seu Bento. É, antes da gente partir para outras agremiações aqui, deixa eu dizer aqui o seguinte. O Estádio 97 vem em nome aqui de HDI Seguros, é de bate pronto, hein? Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. De Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos. Das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano, hein? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Agora eu vou falar aqui para você que está no seu carro, falar de impermeabilizantes Recubre Plástico. Você que está com problemas de infiltrações, você que está com problemas de goteiras, de umidade espalhada pela casa inteira. Tá ficando feia a tua casa com esses coisas. Nossa, velho. Aquela umidade que fica preto o teto, sabe, RG? Nossa, mano, fica feio, velho. Ele é ruim, né? Vem uma visita, né? Aí olha aquilo feio demais, fica embolorado, preto, feio. Você fica com a visita na varanda. Nossa, velho, não dá. Ó, tem que terminar, você tem que acabar com esses problemas. Eu tenho aqui o produto que vai exterminar os problemas, que é o impermeabilizante Recubre Plástico. Porque Recubre Plástico é 3 em 1. É, a primeira demão sela, a segunda demão pinta, a terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E também o Recubre Plástico é o único com garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recubre Plástico nas boas lojas do ramo. Aliás, você pode consultar as lojas, viu? Todas elas detalhadas. Tá aparecendo agora para você que tá aí acessando 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você tá visualizando aí o site, olha, ó. www.sinteplast.com.br. Falei muito rápido para você que tá no carro que não tá vendo, né? Então vamos lá. www.sinteplast.com.br. Mandar um abraço pro Fernando, também pro senhor Claudino. São corintianos, adoro o mano aqui, adoro o Benjamin também. Obrigado, o obrigado. Proprietário das lojas Recanto das Tintas. Um grande abraço. É, meus amigos, impermeabilizante é Recubre Plástico, hein? Máxima proteção para toda a sua casa. E agora o mano vem com um recado também de Bozano, mano. Vamos começar com Bozano? Opa, vamos lá, Domênico Gato. É isso aí, sexta-feira, hein, velho? Dia de aparar a barba, não sei com aquela cara de mendigo, né, velho? Senão você não vai pegar ninguém. Vai parecer um arame liso na balada, velho. Só cercando, não machuca nada. É, mano. Tá certo, Bento. Você que vai pra balada hoje, você já sabe, né? Bozano tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, né, irmão? Bozano foi até Metrópolis pra capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso pra criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman, ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de virilha de mendigo, sabe? Nossa senhora, o Bá cheira virilha de mendigo. Ele, nossa, Bá, você tá de brincadeira. Parece que você foi enterrado e te exumaram. Meu Deus do céu. Bá, Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. E esses dois desodorantes vêm um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Que inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. Além disso, Bento, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir esse baita filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. E tem mais, hein? Um conjunto de copos de shot dos heróis. Ó, tem copo do Batman, do Superman, do Lanterna Verde, do Flash. É legal demais. Basta ligar aqui no Estádio 97 e falar o seguinte, ó. Proteção e diversão só com Bozano. Anotou aí, ó? Proteção e diversão só com Bozano. Essa é a frase mágica, tá legal? Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. Scream for me, Corinthians. Ah, Corinthians. O mundo tava com saudade de ver o Corinthians em campo. Ei, mundo corintiano, né? Ah, para, todo mundo. Para. O Corinthians é o Barcelona sul-americano. Lógico que é. É o que joga mais bonito. É o que mais tem feito sucesso. Eu vi o sucesso que fez. Eu vi. Tá fazendo tratamento junto com o Benjamin ou não? É, tem que fazer. Se não tiver, tem que fazer. Mano. Tazora. Mas fala. Isso aí, o Edilson foi embora, né? Foi pro Grêmio. É, o Felipe tá saindo mesmo. E o Tite agora que é um 9. Ó, o 9, velho. Eu falei ainda na hora do almoço hoje lá. Quem é o 9? Eu não vi hoje. Eu diria o seguinte, ó. Roberto de Andrade, Edu Gaspar. Você que é um cara influente na Inglaterra. Você que tem seus contatos aí. Eu iria até o Arsenal e contrataria o Campbell. Lembra do Campbell? Ah, lembro. O negão lá da Costa Rica. Lembro, jogou muito. Maluco aí, ó. Bom, tá encostado no Arsenal. É um maluco que teve problema com vício de trabalho, é verdade. Mas quanto? Ah, não deve ser tão caro, não. Como não, mano? Não deve ser tão caro. O cara tá encostado lá. Vamos fazer negócio. O Corinthians tem um bom trânsito na Inglaterra. Perto, né? Quê? É da Costa Rica. Costa Rica. O Corinthians tem bom. Mas é verdade. O Edu jogou muito tempo no Arsenal, velho. O Edu tem moral lá. O Edu jogou. O Edu dá dois telefonemas aí, o cara tá aqui amanhã cedo, mano. É, sim. Já vem no primeiro voo. É verdade. É, então, Benjamin. A possibilidade do Corinthians trazer um centroavante top, velho, que joga aí no futebol europeu. Já nem fez uma cara. É o cara tá afastado ou machucado. Eu tô dando a possibilidade de um cara que tá afastado. Seria interessante. Esse cara aí, na época que ele veio jogar aqui na Copa do Mundo, se eu não me engano, ele tava no Olympiacos da Grécia. O cara tava fazendo gol pra caramba lá. Aí todo mundo, mas pô, tá jogando futebol grego. Aqui o cara deitou de braçada, mano. O cara deitou lá e começou a dar umas braçadas aí. O cara começou a aparecer no cenário, Bento. Aí todo mundo, pô, quem que é esse negão aí? Mal que dá umas burdoadas de fora da área, chuta forte. Chuta muito. Esse cara com a camisa 9 do Corinthians, o cara ia coalhar de fazer gol. Ia coalhar, não é que ele ia fazer um pouquinho, ia coalhar de fazer gol. Calma. E calma, é verdade, mano. Não, e, ó, é verdade, calma. E, ô Benjamin, você que é cheio dos contatos aí também. Até onde a saída do Edilson aí não pode ser uma vinda do Pedro Jeromel? Pedro Jeromel pro Corinthians? Ué, o Corinthians tá precisando do zagueiro. Você acha que o Grêmio vai liberar o Pedro Jeromel, que hoje não sei. É um dos melhores zagueiros do Brasil pro Corinthians, assim? Não sei. Assim? Ele é sócio. Eu não acredito, não. Agora, o Roberto de Andrade já falou que eu tô louco, mas se fosse pra indicar um camisa 9, eu indicaria Hernan Barcos. Oh, o Barcos ganha pau e meio por mês, mano. O Campbell ganha R$150. Não, mas e o prazer de jogar no Corinthians? Eu traria o Hernan Barcos, mas o rapaz Roberto, os caras lá não gostam. Mas, se fosse uma sugestão, eu traria eles. Botafogo tá atrás, né? Coitado do Botafogo. Não tá atrás, ele foi oferecido. Coitado, mas acho que um conto e meio que o Barcos deve ganhar por mês aí dessa folha salarial do Botafogo. O Sidoff já não serviu de lição lá? Né? Não, mas isso daí é utopia, pensar que o Barcos pode acertar com o Botafogo. Mas com relação ao Corinthians aí, Bento. O Corinthians ele estreia no Campeonato Brasileiro 4 da tarde no domingo contra o Grêmio. Teoricamente, ainda com o time titular, porque daqui a pouco aí vão começar a pintar as propostas aí para jogadores aí que já estão cotados para deixar o clube. É o caso do Elias, é o caso do Felipe também. E vamos torcer para que dessa vez o desmanche não seja tão grande como foi no começo do ano. Mas isso aí. É o que tem pra hoje. Bom. Tá bom? Aí, boa. Vamos ao tricolor agora. Vamos lá, vamos virar o jogo aí. Vai. Sexy Morumbi, hein? Eu vi uma foto dos jogadores de São Paulo do lado do molequinho aqui. Acho que foi aquele molequinho que caiu da arquibancada ali, né? Não foi do camarote? Foi lá, acho que o Ganso, Michel Bastos, sim, o Kelvin e o Thiago Mendes. Isso, foram visitar eles. Foram esses mesmo? Foram. Os jogadores? Isso aí. O recebeu contra o Botafogo, sim. São Paulo. Vai com o time totalmente reserva. Não, mas não recebe não. Vai no Rio o jogo. Joga contra o Botafogo, né? Sim. Joga contra o Botafogo, vai com o time reserva. E o Maicon está liberado e vai poder jogar contra o Atlético Mineiro, estará em campo na semana que vem. Isso é uma preocupação da zaga, né, dos torcedores do São Paulo, mas está liberado. E agora precisa ver até quando o impasse do Morumbi vai ficar. E por hora segue interditado aí o estádio do São Paulo, certo? Não, mas vão interditar o estádio por causa daquela barrinha que caiu? Não, até sair só... Pode interditar sim, porque não? Eita, mano, põe uma fita lá, aquela amarela e preta mano, quando tem acidente de trânsito, sabe a RG aqui? Não pode, junta no carro com o poste, mano. Põe a barrinha lá, tem que ver, agora tem que vistoriar o estádio, né, mano? Lógico. Não é assim, não. Eita, mano, caiu um pouquinho de gente só, mas o São Paulo... Que isso, mano? Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, vai interditar o estádio, mano? Lógico. Não tem segurança? Quase matou a gente, lá você tá brincando. Ah, tá mas louco. Foi o... Não, não foi nada. O guarda-corpo só, Domingo? Não, senhor. Reforça o negócio. Nem com gado se faz isso, vai fazer com o ser humano, você tá louco? Exatamente. Tem que ter segurança, sim, ó. Tem não, mas, ô RG, olhar, com relação a isso, lógico que precisa ter uma revista aí, talvez uma perícia ali, pra ver se tem algum outro ponto do estádio que esteja comprometido, mas aquela gradinha que foi colocada ali, é uma região, volto a falar aqui, ali, pra quem não conhece aí o Morumbi, aquele setor ali, o anel inferior do estádio, é um setor de camarotes. Geralmente as pessoas ali assistem os jogos, RG, sentadas, né? Ela não tem aquele comportamento do torcedor arquibancado, fica próximo ali, tá certo, se apoiando na grade e tudo mais. O pessoal acabou caindo ali porque foi na hora da comemoração do gol ali que o jogador se aproximou da região, o pessoal quis cumprimentar o jogador, todo mundo acabou se apoiando numa barra que era teoricamente frágil. E aquilo ali veio abaixo. Sim, mas eu acho que esse problema aí pode ser corrigido facilmente, tendência... será que não? Não, mano, o problema é o seguinte, se a tendência é você ter nos próximos jogos de Libertadores lá no Morumbi um público desse, ou talvez maior, sei lá, capacidade quanto máxima... Quanto seu serralheiro cobraria para fazer um parapeito legal ali? Aquela parte ali ou o estádio todo? Não, aquele setor inferior. Ah, aquele setor ali vai uns 400 contos. 400 cruzeiro. R$400 ou 400 mil? R$400. Não, mas eu tô falando do estádio inteiro ali, aquele setor intermediário, setor inferior inteiro ali na parte de baixo do Morumbi. Ali vai uns R$3 mil. Ali. R$3 mil, você é louco? R$3 mil vai de parafuso, você é louco, Regis? Isso é caro. Mas é com o irmão, a gente é barato. Não, mas então é importante pra torcida de São Paulo aí, ô Bento, ficar tranquila com relação ao Maicon. O Maicon, então, não foi constatada nenhuma lesão, não, ele vai pro jogo quarta-feira. Questão tal, ia passar um apuro lá, né? O Luganão, a gente sabe que não tá naquela pegada mais, né? E ali tem o Lucão, que nós já conhece também, o glorioso Lucão. Lucão e Denis, fortes emoções, né? O bagulho é osso. Exato. Mas isso aí. Então tá bom. Maicon vai pro jogo. Bom final de semana pra vocês aí. Já era? Acabou? Chega. Vou trabalhar, trabalho muito aqui. Boa colheita lá, hein? Mas o que aconteceu que você terminou a manchete antes da cisma? Ah, porque, acabou assim, porque foi o Mota, rápido. Né? O Mota, quando tá aqui, é impressionante. Ele trava, mas ele tumultua, dá travada, né? Ele tumultua. Ele tumultua tudo, né, seu Bentô? Ele tumultua. É verdade. Boa, falou. Falou. Tá certo, seu Bentô. Olha só, estamos recebendo a presença aqui de um baita narrador. Deixa eu colocar um pedacinho aqui, ó. Vamos ver se eu... Cadê? Ó? Pera aí. Deixa eu voltar aqui, porque não é aqui. É aqui, ó. É no microfone do seu Bento o negócio que funciona aqui, ó. Vamos lá. Olha aí, ó. Vamos lá. Departamento do Iniesta. Tocou de cabeça Vitor Ruiz. Bruno foi mal. Busquets no lançamento. Neymar tocou. É gol! Esse é Barcelona e Villarreal. Senhoras e senhores, Paulo Andrade, que beleza! E aí, Paulão, beleza? Boa, Paulo. Beleza, que bom estar aqui. Muito legal. Que legal, pô. Longa data do programa. Pô, que legal. Show. Pô, show. Muito legal ter o Paulo aqui. Paulo, quantos jogos você já narrou na sua carreira? Você tem essa ideia? Você tem conta? Esse número, não? Não. Não tem? Você sabe que... Mais ou menos, não tem noção, né? Não tenho ideia, porque a gente acaba narrando muitos jogos por semana, né? Eu narro por semana, em média, uns de 4 a 5 jogos. 4 a 5. Então, sete dias. Vamos lá. Você começou a carreira com quanto? Eu comecei a carreira em 1999, foi quando eu narrei o meu primeiro jogo, eu tinha 20 anos. E... Cheguei a ESPN em 2003 e a demanda da ESPN Brasil é essa, né? É bastante, né? Forte. Mas não faço ideia. Vixe, velho. Eu até tentei contar isso por semana, não dá pra tem que fazer uma conta na calculadora, né? É bastante. Tem que fazer um. É jogo pra caramba. É muito jogo, cara. Né? Tem que cuidar bem da garganta. Ou seja, até 2009 fez 10, agora, né? Mais 6, 7. Porra, velho, 17 anos de narrando o jogo. Se você pega 4 por semana, vixe, vai fazer jogo pra cacete. Se o Romário e o Pelé fizeram mais de 1000 gols, você já fez mais de 1000 narração fácil. Ah, narrar mais fácil. Do que 1000 gols, fácil. Mais de 1000 gols, narrou. Que legal, Paulo. Pô, legal você estar aqui, cara, porque eu, assim, eu gosto muito, né, cara? Eu já tive o prazer de narrar algumas coisinhas aí. E eu acho que você é um baita narrador, cara. Muito bom mesmo. E hoje esse meio assim tá meio assim, tá faltando alguns narradores, né? Tá meio fraco de narrador. Não que os que estão aí são, não é nada disso, mas acho que faltam ainda aqueles caras chegando, né? Não é isso, não. É, tem uma boa safra. Eu chegou acho agora que... uma safra legal também. Sim, né? Até agora, mas agora recente. Né? É, com abertura de mercado, com mais canais por assinatura, nós temos mais oportunidades de trabalho para mais gente. E com isso surgem mais bons valores, né? Eu acho que com o passar dos anos, de uns anos pra cá, vem surgindo uma gama boa de narradores. Que legal, você pode fazer sua pergunta também aí, tá bom? Começa a participar, 3284-7097. Faça a sua pergunta, Hoje o Paulo Andrade tá aqui com a gente e vai poder tirar todas as suas dúvidas. De repente, se tem alguma dúvida, né? É, tipo aquela pergunta que ninguém nunca fez, né, Paulo? Qual o teu espelho, né? Quem foi o cara que você... Ah, é. Quem você se inspirou em quem, ô Paulo? Ah, pra mim, o maior locutor de todos os tempos é um locutor de rádio, apesar de eu nunca ter narrado. Você nunca fez rádio, né? Não, eu fiz como apresentador, como âncora. Tá, mas como esportivo. Narrador esportivo, não. No rádio, não. É o José Silvério. José Silvério é o maior de todos os tempos. E na televisão, Luciano do Vale. Chegou a ouvir o Osmar Santos? Não, né, Paulo? Eu ouvi um finzinho, né? Da cara. É quando o Osmar sofreu um acidente ali no fim da década de 93, 94. É, eu tinha 12, 13 anos. Novo. E o Silvério, eu continuei ouvindo. Tá bom. É, porque foram os caras, né, mano? Acho que Osmar Santos, Fiore Gilioti. E o Zé Silvério são os maiores de todos os tempos. Continuam esses três. Acho que não foge disso. No rádio, essa safra não chegou, essa safra nova, né? Rádio não chegou. Na televisão ainda chegou mais, né? Sim. De alguns caras muito bons, né? Vieram alguns caras do rádio pra TV, né? Isso. Eu gosto muito do cara que chegou agora na Fox lá, mano. O Vilani. O Deva. Acho legal, achei ele bom. Eu sempre gostei dele. Achava ele muito bom lá, quando ele narrava no rádio, agora na TV. Eu achei bom. Na rádio, né? Bom. Acho que ele era de TV, não era, Deva? Era, fez Sport TV lá no Sport começo. TV também. É. O Deva era e foi pro rádio e voltou pra aí TV. Foi pro rádio. Exatamente. E no rádio ele mandava bem. Também. É, mandava, achava legal. Eu tive o prazer de trabalhar com o Paulo. É mesmo? Eu trabalhamos junto em 2003. É mesmo, sabia que você trabalhou com o Paulo. Trabalhei com o Paulo Andrade Jus, era ele, o amigão. O Paulo Soares, que está lá na ESPN com o Paulo André até hoje. O Júnior, que é o que está na Sport TV, o Júnior jogador, o Júnior Capacete. E eu. A gente fez em 2013 a Copa Ouro lá. Que legal. Tanto o Paulo Andrade quanto o Paulo Soares são caras fora de série. Ô Paulo, qual foi o jogo mais difícil que você fez na tua carreira? Foi difícil de fazer, velho. Ah, mas eu. Truncado, sei lá, por algum motivo. Eu tenho na ponta da língua. É mesmo? Alemanha 7, Brasil 1. Difícil, né? Foi embaçado ali, né? Quando o Brasil começou a tomar saraivada de gôssica. Porque assim, eu terminei o jogo sem saber exatamente o que eu levei ao ar. Que tipo de tom eu dei ao jogo. Porque, assim, é muito difícil. Eu optei por narrar todos os gols da Alemanha. E narrar de forma normal mesmo. Né? Demonstrar respeito. Então, o respeito que a Alemanha estava demonstrando pelo nosso país, pela nossa seleção. Você fez também. Eu fiz. Sabe, eu achei justo. Eu tinha de narrar todos os 7 gols. Não tem aquela coisa, esse eu não vou narrar, tá humilhando o futebol brasileiro dentro do Brasil, eu sou brasileiro. Porque eu tinha de respeitar cada um daqueles que estavam me ouvindo, inclusive os que eventualmente estavam torcendo contra a seleção brasileira. Também tinha muita gente que não estava nem aí, né? Mas é uma opção, e é uma opção de risco. E, ao mesmo tempo, eu estava vivenciando o maior vexame da maior seleção de futebol de todos os tempos. Então, assim, você vê quanta coisa envolvida. E aí eu terminei o jogo, eu pensei, poxa, mas o que foi ao ar? Né? Eu não faço ideia do que foi ao ar. Depois você chegou a ouvir de novo? Eu ouvi. Eu sou muito crítico, muito autocrítico com o meu trabalho. Tá. E eu gostei do que foi ao ar. Foi legal. Eu consegui passar aquilo... Apesar de ter sido um momento difícil, né, da narração. Foi. Mas você fez e ficou legal. Ficou, achei que foi. Tá. É porque o Galvão Moendo... Legal. O Galvão que a gente tava assistindo, né, mano? Não lembro, era o Fest lá, como é que era? Fanfest, né? A gente tava assistindo num lugar, era uma casa noturna, e tava lá, a gente tava com vários ouvintes, né? Que foram escolhidos. E a gente tava vendo pela Globo, o Galvão tava morrendo lá, né, mano? O gol da Alemanha, gol, amigo, que coisa, acha, coração. Porque já é complicado. Não tava nem gritando, mas, gol, de novo, amigo. Ninguém tava entendendo nenhuma. Parecia replay, né, velho, aquela coisa, né? Por mais que o locutor, ele tente ser imparcial num momento desse... Difícil, né? Mas é difícil, Domênico, porque uma coisa é o cara ser imparcial, por exemplo, num jogo de clube, tá certo? Porque ele pode, às vezes, nem torcer pro clube, ele não tá com aquela paixão aflorada. Ou até ele torce para o clube, mas quando ele começa a trabalhar com isso, ele meio que deixa de lado. Porque o cara é profissional, ele começa a viver daquilo lá, igual o jogador. Mas quando é a seleção brasileira, o país inteiro mobilizado por causa daquela Copa, sabe? Gente a favor, gente contra, obras superfaturadas, enfim. Tem todo um contexto que foi criado aqui no Brasil. E você vê o Brasil passar a maior vergonha de toda a história das Copas do Mundo. Todas, né? Nenhuma seleção, nem a menor possível, tomou 7 em casa, velho. A seleção brasileira conseguiu tomar. Nem fora. Então, acho que nem fora de cá. O cara traduzia só seleções pequenas, né, RG, que tomaram, né, Paulo? Continuar trabalhando. Eu, sinceramente, se eu estivesse narrando, eu não tenho, Domênico, uma maturidade pra trabalhar num jogo desse. Mas tem que ter, né, mano? Eu desligaria o microfone e ia mandar todo mundo pra aquele lugar e falar, gente, não tem jeito, vai pro inferno. Você tem que manter a credibilidade. Se eu estivesse no campo, eu invadiria o campo, velho. É o que faltou para jogadores da seleção brasileira. Um monte de bunda mole, Domênico. No terceiro gol, ali foi tinha feio, que falar pro cara lá, falar o negócio seguinte, ó. Cross, ganharam. Ó, o negócio seguinte, imagina uma linha imaginária aqui. se alguém passar dessa linha imaginária, eu vou quebrar a perna. Eu vou quebrar a perna. Sabe o Dante que joga na Alemanha e fala, ó, o cara tá falando sério, hein? Vão quebrar a perna, sabe? Já mete o terror, fala, não passem daqui. O que a Alemanha fez aqui não se faz, Domenico Gato. Não se faz. O Brasil com 11, né? Pior ainda, se tivesse expulso dois e aí começar a tomar uma saraivada de gol, beleza. Ainda passa, né? O pior é que os caras se deram ao luxo de parar, velho. Os caras tocam mesmo. Vai embora, é. Isso é uma sacolada histórica. Os caras tocam mesmo, bicho. Vai pra 10, vai pra 12. E tanto que deu a impressão de que eles deixaram de avisar o Schürrle, que entrou no segundo e fez os outros gols da Alemanha. Né? Os titulares ali diminuíram um pouco o ritmo. Entrou o reserva. Queria mostrar mais dois sacodes. Né? Que coisa, né? E o jogo mais legal que você fez, Paulo? Você lembra? Esse aqui foi o jogo que eu tirei nota 10. Ah, tem bastante coisa. Tá bem? Eu fiz 8 finais de Champions League em loco. Porra. Né? Nos estádios. Ao vivo? Ao vivo, nos legal. Estádios. É melhor fazer ao vivo, né, Paulo? Ah, melhor. Melhor, né? Pra ver a visão, né? É mais difícil, porque você tem de cuidar não só daquilo que você tá vendo na televisão. Você tem que olhar pro monitor, Você tem de olhar pro monitor, pro campo, ouvir o que alguém tá te dizendo aqui no ponto eletrônico, no fone, enfim. É mais complicado. Mas é melhor para você ter uma noção do jogo, né? Agrega muito mais. O desenho do jogo, né? Você sentir a atmosfera do estádio, o que o torcedor tá dizendo, é muito melhor. E teve alguma dessas que você fala, pô, essa foi inesquecível para mim? Eu acho que a primeira, em 2009, foi uma marcante. Foi. Foi Manchester United e Barcelona. Barcelona venceu por 2-0. Caramba. É. Então, final pesada. Né? Foi qual o estádio? Foi no Olímpico de Roma. Olímpico? É. Pô, tava marcado. Você já falou do mais legal, você já falou do mais difícil. E o mico? Tem algum mico? Já teve mico ou não? Puta, paguei esse mico. De repente você tá narrando um foi jogo. Foi pra casa e falou, porra, paguei esse mico. Tem um campeonato na Inglaterra. A Inglaterra tem duas copas. Além do campeonato, tem duas copas. Uma copa, ela tem uma regra particular pra fase semifinal. E qual é essa regra? O gol fora de casa vale... Mas só se o segundo jogo for para prorrogação. Então eu me lembro de estar narrando Tottenham e Arsenal, que é o maior clássico de Londres, tal, rivalidade e tudo. E era pela semifinal dessa Copa, que é a Copa da Liga. No primeiro jogo, digamos, o Arsenal venceu por 3-1. Não vou me lembrar certo quais foram os placares, mas o Arsenal venceu por 3-1. No segundo jogo, o Tottenham venceu por 2-0. Tottenham venceu por 2-0 em casa. O que eu imaginei? O Arsenal está classificado porque fez 3 gols. Certo. Um gol a mais fora, aquela regra que é basicamente mundial. Meteu um automático e... Ah, mandei. O Arsenal elimina o seu principal rival. Ah. Sensacional. Aí alguém diz no meu ouvido, intervalo. Vamos ao intervalo, voltaremos daqui a pouco com a festa da classificação do Arsenal à final e tal. Putz. Volta no intervalo, os caras estão se posicionando para jogar a prorrogação. Não, ninguém me falou nada. Você falou, que porra é essa? Ninguém. Né? Aí eu falei assim, voltamos e vamos... A prorrogação? Sabe, eu fiz uma pergunta no ar, né? E assim, mas aí eu desmoronei, porque eu sou muito exigente com o meu trabalho. Tá acontecendo, velho? Será isso? Aí que eu fui entender a regra, e o gol marcado fora de casa, então, se a prorrogação terminasse 0-0, aí o Arsenal estaria classificado. Mas tinha prorrogação ainda pra eles poderem tentar fazer um gol, né? Ah, mas eu saí gritando, velho. Tal, porque tal, eliminou. E ninguém falou pra você? Né? Não, ninguém sabia. Muito menos eu. Sacar, foi um mico geral, né? Aí é pior, né? Pior, né? O Paulão, aquela vez que a gente trabalhou junto em 2003, primeiro jogo, pô, nunca tinha comentado. Qual jogo era, Beija? Ah, Brasil, alguém lá, Copa Ouro. Eu nunca tinha comentado, né, cara? Você não tinha feito no SBT? Então, isso foi aí. Foi ali, né? Foi esse. 2003. Então era o Júnior, o Paulo e eu era ali, né? Ah. Aí deu uns 30 minutos do segundo tempo, eu fui falar um negócio, bababá, bababá. Rapaz, aí o cara gritou no ponto. O Zé. Lembra do Zé? É, aqui que ele gritou, velho. Seu filho da assim? Puta! Porra! Porra! Você tá comentando, você tá conversando com um amigo teu, só você fala, é um comentário, pô! Eu só fui abrir a boca dos 30 aos 45 do primeiro, não falei mais nada. Caramba! Aí foi pro intervalo, ele falou no ponto pra mim, ô, é só pra você perder o, né? A pelinha. Tô só zoando, tô só zoando, bobão, pode voltar ao normal. Putz. Eu fiquei 15 minutos sem abrir a boca. Mas fora isso, a pressão na TV aberta é muito pior. É pior, Paulo. Eu tinha trabalhado no SBT meses antes com o Campeonato Paulista, e foi o Campeonato Paulista que deu uma briga judicial com a Globo, lembra? Ah, quem compra os direitos e não pode entrar no estádio. E teve jogo que a gente fez com segurança, com polícia na porta. Foi um negócio assustador. Campeonato Paulista de 2003. E o tempo todo, a gente às vezes fazia o mesmo jogo que a Globo, que a Record na época, o tempo todo o Zeca, que era o braço direito do Luciano Duval, estava sempre no ouvido do Luciano Duval, ficava no meu ouvido como se fosse um animador de auditório. Vamos lá, vamos subir, vamos subir. Queria que eu ganhasse um grito. Velho. Eu lembro que eu terminava o jogo, esses 90 minutos, assim, mas morto, morto, sabe, sem voz, extenuado. Caraca, é a guerra pela audiência. Eles tinham ali o poder do controle da audiência minuto a minuto. Entendi. Então, sabe, ó, o cara gritando aumenta a audiência. Então, grita, vai, vai. Sempre manda ver. O que foi muito louco aquela vez, você lembra que a final foi Brasil e México, né? Sim. 0-0. O jogo foi pra prorrogação. O Silvio Santos mandou, não vai passar. Tava o helicóptero do Gugu, pode parar por aí, nós não transmitimos, lembra? Eu lembro. Sim. Não, que acabou. Então, o helicóptero do Gugu tá aí. Só voltou depois pra falar quem tinha sido campeão. O Silvio nunca gostou muito de futebol. Foi o México, né? Exatamente. Tinha sido o México, né, Paulo? Aliás, eu acho até estranho, né, eles terem contratado vocês todos e poder passar futebol. Porque ele não curte, né? Nunca curtiu. Eu acho que era mais só pra mostrar poder, né? Porque o cara não curte, né? Se o cara quisesse, pô, teria feito investimento nisso. Até porque as únicas duas emissoras que não compraram, por exemplo, os direitos da Olimpíada foi justamente o SBT e a RedeTV, né? Quer dizer, o SBT, ela não é uma TV que tem cultura esportiva. Eu até me lembro de um fato que foi engraçado também, dessa minha passagem em 2003 por lá, antes da passagem com o Benja. A gente foi fazer um jogo de um torneio chamado Torneio do Catar, que o SBT comprou como aquecimento do Campeonato Paulista. Certo. E a seleção brasileira que disputava aquele torneio era a seleção sub-23. E na época tinha Kaká, Júlio Batista, jogadores assim badalados, o torneio era bem interessante. E eu fui fazer um Brasil e Noruega. Começa o jogo, Brasil e Noruega e tal, cai o sinal. Mas assim, o sinal caiu pra valer, né? Estava aí, off tubo. É, tubo. Aí ferrou, né? Torneio lá no Catar, mas aqui. E agora, o que fazer, correr pra onde? Aí botaram no estúdio ali, era o Elia Júnior. Aquela enrolação pra ver se voltava e voltava. 2, 3, 4 minutos, vem a ordem superior, ó. Ó, vamos cortar, nós vamos botar alguma coisa no lugar. Não vai voltar mais, não. E só volta depois que tiver tudo estabelecido e tal. E colocaram um desenho do Piu Piu no lugar. Piu Piu, Frajola e tal. E botaram uns 2 ou 3 diferentes. Eu me lembro da audiência desse Começou jogo. Começou da audiência. Começo de Brasil e Noruega. Deu uns 4 pontos de audiência. Durante o Piu Piu. Chegou a 12. Voltou o jogo do Brasil. Caiu para 4 de novo. Então, assim, o público do SBT não tá com esse nada a ver, né, mano? Olha só, o Ronaldinho tá te mandando abraço, que faz o lunch break aqui. Falou que demais ouvir o Paulo Andrade no microfone da Energia. Manda um abraço para ele. Ah, outro para ele. Ouço o lunch break. Eu ouço você com o palhacinho de manhã, eu ouço tudo. É verdade, o Paulo é amigão nosso mesmo, ele ouve, tá toda hora ouvindo a gente. Que legal. Bom, vamos aos ouvintes aí, aliás, hoje, os ouvintes que entrarem no ar aqui, viu, mano, dizendo assim, ó, proteção e diversão só com Bozano, vai garantir um kit com 2 desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, mais um conjunto de copos e shot dos heróis, tá bom? Lembrando também que, ligando aqui, dizendo assim, ó, recarregar o meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Voltou o cartão, tá vendo, mano? Voltou. Top, hein? Também dizendo aqui, presentaço, né? Cinquentão, velho. Black & Decker e Dutra Máquinas. A jogada certa quando o assunto é ferramenta. Concorre na sexta-feira. Hoje. É hoje? Já concorre hoje? Se falar hoje, concorre hoje, Bá? Então, ó, se falar hoje, já concorre, hein? Você concorre a um kit da Dutra Máquinas bem legal. Lembrando que todo mundo já concorre no final do programa também a um boné da Energia 97, uma camiseta do Estádio 97 e um jogo de futebol de dados do Sem Parar. Lembrando que tem torcida, hein? Torcida Estádio 97, camarote único para Palmeiras e Atlético Paranaense, para os palmeirenses. É amanhã, hein? Mas tem que entrar no ar dizendo eu quero ir na torcida Estádio 97. Tá bom? Boa! Vamos lá para o Asdrubal? Bora lá. Em nome aqui de impermeabilizantes, recubre plástico e máxima proteção para toda a sua casa. Em nome também aqui... o Benjamin antes vai falar de Extra. Vamos falar de Extra, Beijinha. Vamos falar de Extra. Esqueci, falei de te chamar, esqueci. Olha só, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E segura o coração, hein? Tá chegando o fim de semana, minha gente. É dia de jogo dos bons. É dia de chamar os amigos para ir na sua casa, ver se o time dá show de bola na TV e tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato. Mas você, hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar cerveja. Aproveite que o Extra tem o melhor preço e não deixe faltar Itaipava em casa para você curtir o futebol com seus amigos. E você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein, beber só com moderação, Dodozito. Vamos lá, Estádio 97, na Energia 97, partindo para os ouvintes. O Astro Botocô tem ligação para entrar no ar agora, hein, ó. Olha, aqui estão os churros, para vocês os churros. Aqui estão os churros, para todo mundo os churros. Alô. Alô, Dudu. Opa, quem fala? É o Guilherme. Fala, Guilherme, tudo bom? Beleza, e você? Beleza, Guilherme do quê? Guilherme Augusto Longarete de Oliveira. Quantos anos você tem, Guilherme? 2.5. RG. 2.5 hoje. Hoje vai bem uma pizza ao gosto do freguês, né? Ah, velho? Sensacional. Hoje... Salvou a hora. Salvou hoje... a hora. É palmeirense, já ligou. Já ligou aqui, pode, é? Pode, eu tenho tudo aqui. É Verdão? É Verdão, Dodô. Quero ir na torcida Estádio 97, no Camarote Opa. Único. Então você já tá lá, hein? Você vai ter que estar... Tá, deixa eu ver aqui que hora que é, Bah. Você vai direto lá pra Arena, a partir das 14 horas. Vai entrar pelo estacionamento Portão C1. Que fica na rua Padre Antônio Tomás, 72. Você vai entrar pelo portão C1, vai pegar o elevador, vai subir até o quarto andar e lá você já vai visualizar as meninas do camarote único, tá bom? Você fala, ó, tô na torcida do estádio, já vão verificar teu nome direitinho lá, você entra lá, tá bom? Tranquilo, tranquilo. E ó, entendeu? Pegou a última vaga, viu, Domi? Tá bom? Não. Não, que acabou. Só pra constranger os caras aí. Penúltima. Ah, então tá bom. Ó, penúltima. Penúltima vaga? Ó, contagem regressiva, hein? Eu fui no jogo do Nacional, não deu muita sorte, mas o camarote único, ele é sensacional. Sensacional, né? É fantástico. Legal. Antes da gente falar do Verdão, olha, o Paulo Andrade tá aqui hoje, baita narrador. Tem alguma pergunta pra fazer pra ele? Aproveita aí, velho. Não é sempre que tem um narrador né? Do naipe, do quilate. O que o Paulo fez do Palmeiras e Santos Palmeiras qualquer coisa. Foi sensacional. Ah, o gol do Prado, assim, a narração dele foi muito emocionante. Aquele, pra qualquer palmeirense, eu lembro que eu tava acompanhando o jogo pela ESPN. E assim, foi show de bola. E... Você não tem outro jogo pra lembrar, não? Porque... Ah, é legal isso aí. Hein? Você não tem outro jogo pra lembrar, não, que o Paulo não narrou? Esse jogo foi sensacional. Aquele dia eu tava acompanhando a narração pela ESPN, gosto muito do Paulo, e foi fantástico. Tenho que agradecer, porque ali ele transmitiu muita emoção. Imagina pra todos os palmeiros que estavam ouvindo ali, a emoção do gol foi fantástico. Foi diferente, Paulo, você narrar uma final, aos pênaltis e com gol de goleiro, assim, é algo muito diferente. Sim, é diferente, porque não é comum. Mas o que passou naquele momento ali, naquele jogo? Ah, bom, primeiramente, obrigado pelas palavras, obrigado por você ter assistido a final com a gente lá na ESPN. Ah, foi diferente, e eu me lembro, eu acho que eu nunca vou me esquecer, a atmosfera aquele dia. Era isso que eu ia te falar. Nossa. A atmosfera do Allianz estava bem, era uma coisa bem diferente, né? Tava demais, tanto que a gente chegou bem antes, né, horas antes do jogo, para evitar problema tal, deslocamento até o estádio. E tínhamos as informações, mostrávamos como estavam os arredores da casa palmeirense. Depois, durante o jogo, o estádio não parou um instante, a torcida levando o time o tempo todo. E eu só consegui sair do estádio depois das 3 da manhã. Caramba! A torcida do Palmeiras fazia tanta festa nos arredores que eles acabaram fechando as saídas, né? De parte da imprensa. Não tinha como sair, Não né? tinha como sair. Eu saí depois das 3 horas. Você foi de carro pra lá, Paulo? É, com o carro da empresa, tudo. É, por conta da... Enorme festa, né? Da torcida, foi inesquecível. Tá esperando, né? E é o melhor esporte pra se narrar, Paulo? Ou você gosta de algum outro, assim, que você fala, pô, gosto também de narrar isso ou aquilo? Eu gosto, mas futebol é futebol. Futebol, né? É disparado melhor. É top, né? Puta, você já narrou basquete, já narrou vôlei. Já, fiz agora o US Open de tênis. E qual é o esporte que você narrou que é assim, você fala, putz, esse aqui é complicado de narrar, mas a gente tem que fazer porque é profissional. É no saco. É, tipo assim, putz, tem que fazer. Às vezes cai um ou outro no colo durante as Olimpíadas e você tá ali mais ou menos preparado pra fazer. Imagina. As coisas mudam muito, né? Tem que narrar cricket, Puta, então, é complicado. Então, tá planejado ali o vôlei, mas o jogo acabou antes do tempo, então nós vamos dar uma pingada no ginásio, sei lá do quê. Aí você fala, ih, agora o que eu faço? Aí uma vez, nós vamos pro ciclismo. Ciclismo, eu falei, ciclismo. Pô, beleza, tá um correndo atrás do outro, é uma primeira, é a segunda, eu abro o computador e dá... Aí quando vai pro ciclismo, tem um andando pra um lado e outro pro outro, aquela coisa de contra o cronômetro, eu falei, pô, correr pra onde, né? Quem tá em primeiro? Paulo, aí enche linguiça, faz que nem o Domênico rolando Lero. Ô Paulo, tira uma dúvida com você, não sei se você já narrou automobilismo, já narrou? Já narrei, segundo race talk, já, gosto, é legal, gosto, né? Gosto bastante. E assim, mas é um pouco desafiador quando você tem uma corrida onde o circuito não tem muitas ultrapassagens, etc. Eu falo isso porque eu gosto muito de Fórmula 1, né? E às vezes você vê ali aquela corrida um pouco chata, sem muitas ultrapassagens, muito acontecimento, etc. É um desafio? É um desafio. E não só no automobilismo, mas o jogo também, por exemplo, de futebol que não anda, né? O jogo é chato. A minha opção é pela informação. Então, se você está bem informado, se você traz coisas históricas, você está preparado para pontuar... E para fazer com que o cara se interesse por permanecer na frente da televisão, sim, mesmo não. Se o jogo é ruim, mesmo não se a corrida é ruim, travada. Então é o que eu faço. Eu vou, assim, armado até os dentes. Eu me preparo muito para fazer qualquer transmissão qualquer que tipo eu vá fazer. Jogo. Porque eu tenho de estar preparado para isso. Às vezes termino o jogo, ou a corrida, que seja, e eu não li metade das informações que eu tenho. Ótimo, é sinal de que foi tudo legal, que foi ótimo, entendi, que emocionou, entendi. Que eu não precisei usar tudo aquilo. Mas é a opção que eu faço para manter... o entretenimento, a atenção daquele que está assistindo, eu levo informação e quando a coisa está ruim, entendi. Eu solto no ar. É legal, isso é legal. Tem que ter, né? Tem que ter. Ô Guilherme, e o Verdão amanhã começa com o pé direito? Pô, Dudu, espero que sim. O Cuca, acho que o torcedor Palmeiras tem que botar muita fé no Cuca. Ele falou que vai ser campeão. Eu acho que isso é algo positivo, sim. Eu acho que isso inflama a torcida. No discurso dele, numa entrevista que ele deu recentemente, ele disse que o trabalho dele, o contrato dele vai até o final do ano, né, que é a gestão do Paulo certo. Nobre termina. Então o trabalho é para hoje, é para esse ano acontecer. Não é igual em outros trabalhos onde era médio prazo, que ele tinha um tempo a mais de contrato. Eu acho que tem time, eu acho que o Galo, eu acho que é um time muito forte, apesar de ter jogado mal contra o São Paulo. Não sei se o Aguirre vai durar muito tempo, porque às vezes o time joga bem, às vezes o futebol é um pouco burocrático. Mas eu tô confiante, Dodô. Eu acho que o time tem qualidade. Dessa escalação, o que eu mudaria, eu não sou muito fã do Matheus Salles, eu acho ele um jogador que tem muita dificuldade na saída de bola, não é um bom passador, eu trocaria pelo Gabriel, mas eu acho que o time é bem parecido com isso, talvez o Dudu no lugar do Roger Guedes, mas eu acho que o Palmeiras ele tem condição de figurar na briga pelo título sim, viu, Dudu? Tô bastante otimista. Vamos aguardar, e o time, você, não sei se você acompanhou, aí o seu Bento deu um time... provável time, né? Que deverá ser esse time que vai sair jogando, né? E, aliás, é o time que vem sendo dito, né? Pela imprensa, a semana inteira, tá todo mundo dizendo que vai ser esse time aí, né? Você gostou? Eu gostei. É a única alteração, Dedo, assim, eu preferia o Gabriel, o volante, no lugar do Matheus Salles. Eu não gosto muito do Matheus Salles, eu acho que ele não é um bom passador, que ele tem dificuldade na saída de bola, erra muito passe. Acho que o Gabriel tem mais qualidade, ele dá mais segurança ali atrás. E o Gabriel já chega chutando também, às vezes, né, o Gabriel? Então, tem exatamente, ele tem mais qualidade. Eu não gosto muito do Matheus Salles, acho que o Salles é mais comum. Então, mas eu acho que ele optou, inclusive, pelo Matheus, porque como ele vai ter aí uma mudança de Jean indo uma hora para o lado direito? Qual é o meio? Titi pro meio. Qual é o meio? O meio é o Jean e o Matheus Salles. São os volantes. Agora, o Matheus Salles é um jogador mais rápido do que o Gabriel, né, Dudu? Hã? O Matheus Salles, ele é mais rápido, né, do que o Gabriel. E ele quer o time mais rápido, né? Ele é mais rápido. Foi um dos motivos das trocas que ele fez lá com o Cruzeiro, lá, os dois que vieram, é um time mais rápido. Então, talvez essa questão da transição, da agilidade, creio eu que seja isso, né? O que me empolgou bastante foi a entrevista que ele deu aí recentemente, né, o Cuca, dizendo, inclusive, que o Palmeiras ia ganhar o campeonato. Eu acho que treinador do naipe do Cuca, e pelo tempo que tá treinando o Palmeiras, esses dias todos aí, né? O Palmeiras ficou uns 15 dias, né? Treinando. Dificilmente um treinador falaria isso, aí, se ele não visse que o que ele tá treinando está acontecendo. Sabe assim, mano? Eu tô fazendo isso aqui, tá dando resultado. Ou ele falou pelo isso menos, pilhado dando... pelo Alexandre Matos e pelo Paulo Nobre. Porque o Alexandre Matos, quando ele ia negociar com algum jogador, a primeira coisa que ele dizia era o seguinte, você quer ser campeão do mundo, por exemplo, pra tentar seduzir o cara? Isso faz parte. Mano, pra trazer... Mas eu vejo muita empolgação por parte do Cuca em trabalhar no Palmeiras. Não, mas é que tá, amigo. Mas ele... muito motivado, ele tá muito... ele tá se entregando muito ali pra, pra atingir o resultado que ele traçou como, como objetivo principal, né? Que é o título do Campeonato Brasileiro. É, quer queira, quer não, ele tem um elenco bom, né? Com, aqui pro nosso padrão, mas eu acho que é um bom elenco. Ele tem um estádio que ele sabe que vai lotar, ele tem uma diretoria que dá respaldo, que paga o dia. Eu acho que tudo isso é, é importante. Então você acabou de citar o porquê que ele tá motivado, porque não teria como ser ao contrário. O cara precisa trabalhar. Ele tá num clube aí que tem uma das melhores estruturas do Brasil. É, ele tem um estádio moderno a favor dele e a torcida tem comparecido em massa. É, ele tem um presidente que o que faltar ele passa no débito. É, não teria porquê ele tá desmotivado. O elenco do Palmeiras ele tem algumas peças ali que poderiam ser melhores? Até tem. Mas que time no Brasil hoje não, não precisa de um reforço aqui ou ali? É, eu vejo aí no começo do Campeonato Brasileiro os dois principais times aí para brigarem hoje pelo título, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda tá na dependência aí de perde ou não perde o Barcos aí no meio do ano. Pode ser que a China venha jogando um caminhão aí, não tem o que fazer. Mas se o Atlético Mineiro preservar o time aí, o Palmeiras também, que já viu uma mudança de postura no time do Palmeiras aí na própria Libertadores, começou de um jeito e terminou de outro, já é o dedo do Cuca, cara. O Palmeiras aí, se ele tivesse começado... Susto. Hã? Que susto. O quê? Hoje é o dedo do Cuca. É o dedo do Cuca. Porque o Palmeiras ele começou na Libertadores aí muito abaixo, cara. Oi? Eu acho que o time do Galo mais forte, acho que o time do Galo ele tem mais qualidade individual. Então, fora isso... podem fazer a diferença individualmente, aquela qualidade que o cara pega a bola, põe debaixo do braço e resolve. E é um time que tá mais pronto, né, cara? É, tá mais pronto. Eu acho que eu não vejo o Palmeiras assim, talvez o Gabriel Jesus tenha essa questão da individualidade, o Dudu às vezes, mas é, o time do Galo você vê ali mais qualidade, mas mesmo assim eu ainda acho que o Palmeiras ele... é, principalmente pelo fator Cuca, acho que o Palmeiras pode sim e deve brigar pelo título e a torcida tem que apoiar para que esse ano a gente ganhe um título brasileiro e pro ano que vem ser um ano mais forte na Libertadores, porque esse ano não foi legal. Legal. Ô Paulo, você vê algum time saindo da frente? Você vê um favoritismo para um lado, para o outro, para algum time? Ou você não vê? Ah, é tão difícil, difícil, né? O Campeonato Brasileiro é complicado. Tem né? tanta coisa para acontecer, daqui a pouco se abre, é, como o Mano falou, se abre a janela europeia, é, o futebol brasileiro vai perder jogadores. É, né? O que aconteceu com o Corinthians ano passado é um grande exemplo, né? Ninguém cravava... que o Corinthians seria campeão, né? Pois é, né? Depois da eliminação da Libertadores e tudo mais. Nossa, é tão difícil. Mas eu acho que assim, é, olhando pro hoje, é, tem Palmeiras... alguns times, você vê alguns times, não? Acho que Palmeiras e Galo... é. Um pouquinho à frente. Briga. Apesar de que essa história de que o Atlético tem o melhor elenco também, é, o Aguirre foi obrigado a escalar contra o São Paulo, 3 volantes, a torcida chiou, né? Leandro Donizete, o Rafael Carioca e o Júnior Urso, e só um meia, Casares machucado, Dátolo machucado, então quer dizer, é, não é tão farto assim o elenco, né? Um ou outro machuca, o time já cai um pouco de produção e o técnico é obrigado a se adaptar aos jogadores que tem. É isso aí. Então assim, é, eu acho até que em relação a elenco, o Palmeiras é o melhor elenco do Atlético. Eu concordo. O Dodô, vem com mais elenco. Fala, Guilherme. Fazer uma pergunta pro Mano. É, Mano. Sou muito fã. Isso, sou muito fã dele do bem, já. Olha lá, viu? Obrigado, Mano. Muito obrigado. Valeu. Mas, Mano, eu quero tirar uma dúvida com... na verdade, eu quero fazer uma indagação para um posicionamento seu, para ver se você concorda comigo ou não. É. É, hoje, até usar como uma ilustração, o Brasil vive um momento político muito conturbado, por questões de corrupção e etc. Mas, por exemplo, vamos ver se você não concorda comigo. A gente tem aí uma questão muito problemática, que é das torcidas organizadas, onde são a torcida, membros da torcida organizada, onde tem muito bandido infiltrado, que acaba criando ali uma série de confusões, mortes, etc. Você concorda comigo que se, de fato, os líderes da torcida organizada quisessem que isso acabasse, eles relatariam quem são essas pessoas, que não há vontade deles e por isso eles acabam sendo coniventes e assumem essa responsabilidade? Olha, em parte você tem razão sim, porque muitas vezes quando você está dentro de uma torcida, você sabe quem é quem. Principalmente o cara que é um frequentador assíduo, aí ele sabe quem é o cara de briga, quem é o cara da paz, quem é o que presta, quem é o que não presta. Se houvesse a boa vontade, poderia acabar sim também. Acabar não, acabar é um termo muito forte, mas poderiam evitar uma série de coisas. Mas eu acho que o que motiva, cara, a violência, não só no futebol, mas na sociedade em geral, é a sensação de impunidade. É, eu, quando as pessoas falam, pô, você é contra ou a favor de torcida organizada? Eu falo, a favor. Porque a ideia torcida organizada, o conceito torcida organizada, principalmente quando surgiram, era um negócio muito legal, é um colorido diferente no estádio, sabe? É uma pegada totalmente diferente. Mas eu acho que o que talvez aí denegriu e muito a imagem das torcidas aí foi a violência. Mas é que tá, os caras quando falam, ah, vamos acabar com as torcidas. O que é acabar com as torcidas? É fechar uma quadra? O cara sai daquele lugar e abre outra. Aí o cara fala, vamos punir as torcidas organizadas. O que é punir? É tirar uma camisa, é tirar uma faixa, é tirar uma bandeira? Isso não pune nada, porque o elemento vai estar lá dentro do estádio. Os líderes, viu, oh, mano, porque assim, na minha opinião, tá? Na política, se você tem um político dentro de um partido ou dentro de um governo e ele faz parte de um governo corrupto, ele também é apontado como alguém que ficou quieto e calou. Eu acho que isso é muito... Eu levo muito em consideração a analisar as torcidas organizadas, ou no mínimo... você responsabilizar criminalmente os líderes, porque a partir do momento que você está dentro de uma organização onde você sabe que tem um monte de membro que pratica crime e você fica quieto, você não expulsa, você são os mesmos sempre, eu acho que as coisas deveriam pegar um pouco mais pesado com os líderes das organizadas, porque é muito difícil você sair de casa, ir assistir um jogo com a sua família sem ter a certeza que você vai voltar. Acho que é bem complicado. Eu, na minha opinião, eu sou a favor do fim das organizadas, por isso. No Palmeiras, então, a organizada ela mais atrapalha do que ajuda. Mas, ô, amigão... Porque a birrinha que existe das organizadas contra o Paulo Nobre é por conta de uma série de situações que o Paulo cortou regalia das organizadas em prol do Palmeiras, na minha opinião. E eles hoje, qualquer situação que o Paulo deixa... seja contra, enfim, que seja a favor, eles jogam contra, não porque, pelo bem do Palmeiras, enfim, por questões de interesse próprio, por ser contra o Paulo Nobre. Então, acho que é uma birrinha chata, além dessa questão também da violência, porque eu acho que é muito incoerente a gente falar, mas ninguém pune, mas quem tá lá dentro também não expulsa os criminosos, os bandidos, entendeu? Mas é uma situação complicada, sabe por quê? É a mesma coisa você morar num bairro aí, num local perigoso, você sabe quem são os bandidos, você vai ligar lá no Disque Denúncia pra falar, ah, o meu vizinho aqui é isso, é aquilo, é uma situação até complicada. Eu entendo o que você tá falando, eu concordo em partes, na teoria ajudaria e funcionaria e muito, mas na prática não é isso que funciona. Eu sou a favor, sinceramente, aí de reverem o Código Penal, porque na Inglaterra também, todo mundo, ah, porque a Inglaterra é isso e aquilo, hoje é um exemplo. Pelo menos aí, se não acabaram com os hooligans, minimizaram e muito o problema. Mas o que aconteceu na Inglaterra para tentarem solucionar o problema dos hooligans? Falam aí, ah, Margaret Thatcher proibiu os times de disputarem a Champions League, ok, isso aí influenciou também. Mas hoje o hooligan, ele é tratado como um criminoso. Aqui, Domênico Gato, em dias de jogos, parece que existe uma lei paralela na cidade. O cara tem o direito de quebrar o metrô, ele tem o direito de sair armado de casa, ele tem o direito de tentar praticar um homicídio. O cara vai pra delegacia, ele é conduzido, ele toma dois tapas na orelha e daqui duas horas tá na rua de novo. Enquanto houver essa sensação de impunidade, não só no futebol, mas a sociedade vai continuar sendo violenta. Hoje a gente tem um número aí de motivos fúteis, tá certo? Praticados aí no trânsito, aí crimes praticados aí por motivos fúteis, seja uma fechada de trânsito, um vai tomar naquele lugar daqui, um vai para aquele outro lugar ali, o cara saca uma arma e atira na cabeça do outro motorista. Antigamente a gente não via isso porque a sociedade, Domênico, era melhor do que é hoje. O ser humano, com o passar do tempo, ao invés dele evoluir, ele acabou se deteriorando. Então hoje a única forma de você... Ficou mais punir, mal educado, né? A única forma de você punir é, infelizmente, Domênico Gato, com leis mais severas. Antigamente, por exemplo, vou colocar até... Antigamente, se organizado também era bem mais legal. Sim, mas é que tá, é o que eu tô falando, Benjamin. Hoje, a sociedade piorou. Então, a torcida organizada, ela acompanhou esse processo de deterioração da sociedade. Antigamente, Domênico, todo mundo sabia, por exemplo, quando o cinto de segurança foi projetado no automóvel, que ele poderia salvar vidas. Mas ninguém utilizava o cinto. Que, ah, não quero sujar minha camisa, ah, não quero amassar minha gravata, ninguém utilizava. Passaram a utilizar quando? Quando começaram a multar a sociedade. Falou, beleza, você vai usar por bem ou vai usar por mal. Começaram a mexer no bolso, o cara falou, opa, agora eu vou usar o cinto. É automático. O cara entra no carro, ele não usa o cinto pelo fato de saber que o cinto vai salvar a vida dele. Ele usa o cinto com medo de tomar multa. Então, infelizmente, às vezes é na porrada que funciona. Se fizessem, talvez, aí uma lei mais severa e aplicassem a lei, porque não adianta nada a lei mandar prender e no capítulo de baixo mandar soltar. Tem que ser uma lei aí contundente que pegue o vagabundo, coloque atrás das grades e fala, você é um criminoso. Não é porque em dia de jogo você vestiu a camisa de um clube que você tem o direito de quebrar um metrô. Se eu sair agora e quebrar um metrô, eu vou ser indiciado por dano ao patrimônio público e vou ter que pagar por isso. Em dias de jogos parece que eu posso fazer isso. É verdade. É ridículo. É verdade. Parece Mas que é dias, isso. Dias de jogos, nos jogos tem uma lei e nos outros é outra lei. Parece, né? Já parece. Dizia o Chorão, dias parece, de luta, é dias de glória. Então tá bom. Pois é. O Guilherme, é um grande abraço pra você. Opa, e amanhã já tem tua vaga garantida, tá bom, Guilherme? Não, beleza. Agradecer vocês aí. Programa show de bola. Um abraço pro Paulo aí. Espero que corrigir ele na região. jogo do videogame aí. Ele passa a narração do videogame, que vai ser bem legal. Valeu, Guilherme. Falou, Guilherme, abraço. Abraço. Fala em narração. Você nunca narrou em videogame, ô Paulo? Ah, teve um negócio do PES que você fez? Não, PES não. É, tem pirata, né? O pessoal pega a voz da gente, junta umas frases e bota pra isso. Entendi. Isso já aconteceu algumas vezes, né? Tá. Tinha o Kit Paulo Andrade, que o cara baixa no computador, instala e o jogador, você aperta determinado botão, sai a voz falando alguma coisa, mas é pirata. Fala isso, a nova voz do Waze é do César Filho? Puta, hoje eu tomei um susto no carro. Pô, eu botei no Waze e olhei e falei, o César Filho que tá no carro aí, pô. É a voz dele, é? Eu acho que é o César Filho. É uma boa pergunta. Vou dar uma ouvida com mais. César Filho que tem a tatuagem do Corinthians. Que, como no assim? Braço. É. Ei, mudou? Epa. César Filho é corintiano doente. Ué, mas ele veio aqui e falou que era São Paulino. Como tudo. Corintiano? Falou? Papinho? É pra quê? Confundir. E por falar mesmo? Em Corinthians e São Paulo, Benjamin, você que é um cara aí também que tá no... Nos bastidores, aí está no backstage, aí xeretuçando atrás de informações. Tá chamando ele de fofoqueiro? É, as fofoqueiro não, mas... Orgulho na mão do Benjamin. Não, mas tem que ir atrás, tem que buscar informações. Benjamin, existe a possibilidade do Corinthians tentar o Maicon do São Paulo na venda do Felipe? Tinha esse papo rolando, o problema é que... Tinha um papo, não é oficial. O seu problema é que um cara custa 15 milhões de euros. Não, mas se o Felipe for pra lá por 10... Porra. E aí? Só se tivesse bem bolado aí. E se fizerem esse metsamets aí, então, falar, te vendo, Felipe, falo, mas... Mas quando eu falo pra fazer também um bem bolado lá, porque no esporte, que o barco está lá, tem o lance do Elias, você fala que é viagem. O cara custa 15 milhões de euros, meu. Não, mas o Corinthians, ele não vai mandar o Elias de volta pro esporte. Não, mas é diferente já tá lá, situação. Mas tem um acerto aí dos dois clubes. É a mesma coisa. Agora, eu não sei, o Porto diz que ele tem mercado na Europa. O Gustavo, que tava aqui, o Oliveira, que tava aqui terça-feira, você vê, quando ele fala do Maicon, ele não se entusiasma. Vai comprar, ele falou, não sei, é difícil. 15 milhões de euros. Olha, uma diretoria do Corinthians poderia, hein? Porque o Maicon hoje, pela bola que ele tá jogando no São Paulo, o credencia a ser, pelo menos, reserva no Corinthians. Mas aí como é que não funciona? Não sei se ele tira o lugar do Balbuena ou do Iago. Aí como funciona? Mesmo o Iago dopado. Mas aí como é que funciona quando você fica bravo comigo, que você fala ética... Furar os olhos que você não, mas fala. Isso aí não é furar o olho. O Corinthians não tá furando o olho de ninguém. O São Paulo tem a prioridade de compra. Se o São Paulo não tiver o dinheiro, o Corinthians ele pode utilizar a negociação com o jogador Felipe pra tentar trazer um outro zagueiro. Não tô aqui falando de falta de ética. Falta de ética é se o Corinthians fosse lá e rompesse o contrato do Maicon hoje, tá certo? Pra tirar o jogador de São Paulo. O contrato do Maicon com o São Paulo vai até o meio do ano. O São Paulo fala, não quero comprar, o Corinthians tem a possibilidade, ou não? Lógico. Nossa, agora deu um baile no Benjamin. E o Maicon vai pra lá. Eu fiz igual o Bruno Paulo fez no Elias, mano. Mas eu duvido, hein? Se é o contrário, Paulo, ele arruma artifício, não. Ele vai até o fim dos argumentos. Ele vai e arruma artifício de tudo que a gente. É verdade. Ô, Paulão, eu posso fazer uma pergunta pro Deixa Paulo? Deixa eu só fazer aqui a fala de Chevrolet, mano. Sim. Porque é o seguinte, olha só. Os críticos se apaixonaram e a Chevrolet repetiu o sucesso. Upgrade Chevrolet. Nesta semana você tem uma nova chance de comprar um Chevrolet com upgrade grátis. E juro zero, hein? Você leva sedã pelo preço de hatch com taxa zero em 30 vezes. Leva Onix a partir de R$ 37.790 e taxa zero em 30 vezes. E mais, toda a linha Chevrolet com taxa zero. Chevrolet, até quem não esperava vai se apaixonar, hein? Mas corra, é só até domingo. Consulte condições, faça revisões em seu veículo regularmente. Estádio 97 na Energia 97. Também vem em nome aqui de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome aqui de Impermeabilizantes Regubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Antes da pergunta do mano, o Beja vem com incorporadora. É cervejinha. Ô Dodô, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein, amigão? Você quer confiança? Então presta atenção. A Extra tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigão, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da S estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. E olha, uma aprovação de 92%, não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900. E fale com o consultor Esser. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, Paul and Horn e pra toda a família Esser. Estádio 97. Ei, Estádio 97, na Energia 97. Fala aí, mano, faz sua pergunta, vamos lá. Inclusive, eu tô repassando a pergunta aqui do nosso ouvinte, o Igor Mendonça. Ele pergunta aqui, como é que é fazer um jogo com os comentários do maluco, ele usa esse termo maluco aqui, Ale Oliveira. Ah, dá umas risadas quando não pode, velho. Ah, dá, dá. Às vezes ele tira a gente do sério, mas é... Você tem que focar e seguir em frente, porque também se você entrar na dele, você não narra jogo, né? Não jogo tem mais agora, jogo. Né? Não tem mais jogo, porque é uma atrás da outra. Você fala, ele rebate, você fala, ele rebate e você... Você tem que deixar pra lá, né? Tem que deixar pra lá. É verdade. Tem um abraço ouvinte pro Alê também. Boa. O João mandou aqui. Boa noite, amigões. O Paulo falou agora há pouco que leva histórias e que às vezes não lê metade, né? Sinal que o jogo foi bom. Então eu pergunto, e o contrário? Já faltou história porque o jogo foi ruim? Ah, já faltou. Pelo amor de Deus. Olha que jogo ruim. Mas nossa, eu já fiz... Você levou um monte de história, acabou. Pô. Acabou a história, são 20 do segundo tempo. E agora eu vou correr pra onde, né? Ah, já. Aí não tem mais jeito. Não, né? Não tem por jeito. Isso que vai tirando lições e aumentando as histórias. Né? Exatamente. Próxima vez eu estudo um pouquinho mais. O Eduardo Gomes da Silva mandou também mensagem. Fala, Dodô, o cara da voz lendária do rádio e, claro, mais imparcial do programa. Gostaria de parabenizá-los pelo programa. Vocês são sensacionais, sempre com comentários inteligentes e sérios. O Paulo Andrade é sensacional. Sempre acompanhei ele na ESPN e, claro, também no SBT, pois o cara deu um show na narração lá, nos Jogos do Paulista, Copa Ouro, Catar e Sul-Americana Sub-20. Ele te acompanha, tá vendo? Queria fazer uma pergunta, então. Tem muita diferença narrar direto do estádio e no estúdio? Acho que ele não tinha ouvido a resposta, porque a gente fez essa pergunta, né, o Paulo? Mas... Um abraço a todos. Chupa Mano mandou aqui, Eduardo Gomes da Silva. Isso. É muito mais legal na rádio. Do estádio, né? Muito mais legal. Muito melhor. A gente já tinha respondido, já tinha falado sobre isso, viu? Roberto também mandou aqui. Dodô, eu quero falar que eu sou seu fã, sou palmeirense, estou tentando muito ligar para ir na torcida. Abraço para todos. Tem que ligar, Roberto. Não dá para... Não pode ser de outro jeito. Não tem como de outra forma, tá bom? Essa aqui também é pro Paulo, olha só. Marquinhos Monteiro. NFL tem que ser com Paulo Andrade. Paulo, como é que você vê o crescimento da NFL no Brasil? E se é a tendência é sempre crescer assim mesmo, hein? Abraços. Ah, acho que sim. Acho que a tendência é continuar crescendo. Eu ainda não me aventurei a narrar, né? Aliás, confesso que entendo pouco as regras. Apesar de ser um produto transmitido pelo meu canal, eu sei, assim, só o básico. Ainda não... Já pediram pra você, Paulo? Não, tipo, ainda não. Estudando aí pra você fazer? Ah, não. Ainda pediram, não. Mas você tem algum time lá? Você tem algum time que você gosta? Não tem. 49ers, vai, Benjamin. Você que curte aí o NFL. NFL não é minha praia. Eu também não é minha praia, não. Ô, Paulo, quando você sai na rua, os caras pedem pra você gravar. Ô, grava um gol aí pra um amigo meu. Não, ainda não. Nem isso amigos, ainda não. Nem amigos, não. Então deixa eu falar, vocês que encontraram o Paulo Andrade na rua, no restaurante... Façam isso, é muito legal. Pede pra ele gravar um gol com um amigo. Ele faz direto isso, ele adora. Aliás, ó, o Ale Oliveira tá ouvindo o programa, tá mandando um abraço pra todos. Boa, eu encontrei com o Ale domingo lá, na padaria real lá. Grande Ale. Legal. E aí tem outra que o cara fica... tem uma que o cara fica bravo, que eu sei. Você? Não. É que o cara é tão bonzinho. Quem uma vez o Bebeto, sabe o Bebeto? Sei. É bonzinho, né? O Bebeto falou assim pra mim, meu, eu não aguento mais as pessoas me encontram na rua pedir tirar foto fazendo aquele... O neném. Mas então você brega, encontrar o Bebeto, tira. Pode pedir, ele adora. Ele falou pra mim, puta, como é chato. Não aguenta mais. Não. Ô, Paulo, que time você torce, cara? Pergunta falo, fácil, não. É assim? Não falo. Não fala? Não falo. Mas você acha que pode prejudicar teu trabalho? Não? Acho, sua entrada no estádio, alguma coisa assim, não? Ah, sim, sem dúvida. Até assim, o modo das pessoas interpretarem aquilo que eu digo. Então, se eu disser aqui hoje que eu sou São Paulino, verdade, e amanhã eu vou narrar um jogo do Corinthians, e aí eu solto a voz no gol do Corinthians, cara acha por estar emocionado, assim, tá, o São Paulino vai ficar bravo comigo. Ah, mas que São Paulino já... E mesmo que você não esteja fazendo, né? Mas o corintiano pode ser que pense assim, olha lá, ele tá fazendo média, tá gritando gol desse jeito, porque tá fazendo média. Na verdade, ele tá louco da vida com esse gol, tá torcendo contra o São Paulo. Então, assim, pra evitar esse tipo de coisa... E hoje, infelizmente, né, Domênico, a intolerância é muito grande, redes sociais, tem muito macho que se esconde atrás. Eu imagino que vocês, que assumem os times de vocês, não sofrem com o Twitter, com essas coisas. Nossa. Você é um frequentador de redes sociais, Paulo? Twitter só. Qual Twitter? Twitter, porque me ajuda muito, além de tudo, né? Entendi. Só Twitter, então você não tem Facebook, nada. Não tem nada disso. Se não, tiver, não. É falso. É, eu até coloco lá no Twitter, porque às vezes já pintaram aí os falsos. E teve um cara que até assim, se fingia de Paulo Andrade e respondia aos meus amigos. Respondia bem. Porra, velho. Aí é complicado. O cara tá respondendo em meu nome. Eu costumo. Fala seu Twitter no ar. Qual que é o Twitter, Paulo? P. Andrade ESPN. P. Andrade. É. Eu costumo dizer que é o tribunal virtual, né, meu? Está sendo julgado toda hora e não sabe por quem, né, velho? Então precisa tomar realmente cuidado. Então, né? Assim, quem sabe mais pra frente, quando estiver bem mais velho, que não for mais a estádio. Por exemplo, trabalho com o Juca Kfouri. O Juca Kfouri fala toda hora que é corintiano, tá odiado pela torcida do Palmeiras, do São Paulo. Ah, mas... fala o teu time. Ah, Juca, você fica em casa, né? É. Você não sai lá do Higienópolis, do bairro do Benja. Você fica... É complicado. Tu ia passar e encontrei o Juquinha no cinema. Tava o Juca e a neta. Eu tava com o meu pequeno, meu filho menor. E vocês foram assistir? Eu fui assistir Capitão América, o Jimmy e o Juca tinha, com a netinha dele, com a neta mais velha, tá grande. Assisti Mowgli. Juca parceiro. Existe Mowgli ainda? Juca também. Depois que eu trabalhei no SBT com você, eu trabalhei com o Juca na Rede TV. Foi. O Bola na Rede. Verdade, Bola na Rede. Adoro o Juca. Tá certo. Adoro o Trajano. Tem mais uma pergunta aqui, tipo o Paulo aqui, ó. O Thiago Ribeiro mandou. Dodô, parabéns aí pela imparcialidade e, mano, pela coerência. Aí, muito obrigado. É a voz do povo. É a voz do povo, velho. Cara. É isso aqui, ferro. Aí, ó. É a voz do povo, mano. Pera só um minuto. Mas é verdade. Os ouvintes me intitularam. Repete o e-mail aí, Domênico Gato. Os ouvintes me intitularam de imparcial e, mano, de coerente. O que ele escreveu? Eu não entendi. Mano, vou ler, meu fone picotou aqui, ó. Eu posso mostrar pro Paulo pra ver se eu tô mentindo aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver. Dodô, parabéns pela imparcialidade e, mano, pela coerência. Começa assim o e-mail. Eu não leio o e-mail. Então, uma pergunta. Foram os ouvintes? Certo, mano. Foram os ouvintes que elegeram. É isso? Eles é que... É isso que vocês estão... É isso? Sim. Domênico, então, fazer o seguinte aqui, ó. Alguma atenção, vez, você, mano, ouvinte. Você ou eu. Já pedimos pro ouvinte. Olha, nunca me rotulei no ar. Já se rotulou? Nunca. Mas, ó, nos deu esse tiro. O negócio é o seguinte: então, você, ouvinte do Estádio 97, vamos mostrar a nossa força. Eu acho que o Benja não entendeu. Então, ó, @Benja97 no Twitter. Mande lá pro Benja quem são os imparciais e os coerentes aqui. Exatamente. Do programa. E pro RG também. Mandem também lá. Sabe. Olha, também você, sabe. Você que acha, não precisa nem mandar pra mim. Manda sim. Então, brincadeira. Deixa eu fazer a pergunta do ouvinte. Coerente é o fim do mundo. Mas eles intitularam. É a voz do povo, velho. Eu imparcial, sim, né? Brigue com o povo, não comigo. Às vezes o povo erra. E eu, imparcial. Aí você que deixou. Mano, você não gostou, mas eu... Obrigado, mano. Pergunta pro Paulo. Tá na maldade comigo. Porque ele falou com você só. Tá na maldade comigo. Pergunta pro Paulo assim, qual é o jogo mais emocionante que ele narrou? Acho que você já respondeu. De novo? Não lembro, acho que ele já respondeu. Que foram jogos da... Eu falei a da primeira Champions final League, né? Da Champions League. 2009. Tem tantos outros. Eu narrei pela primeira vez uma final de Copa do Mundo, agora em 2014. Qual foi o primeiro jogo que você narrou, Paulo? Você lembra? Foi Santo André. Primeiro não dá pra esquecer, e né? Botafogo de Ribeirão Preto, jogo assim, de times profissionais, né? O Muricy era o técnico do Botafogo. E o Geninho era o técnico 99. Do Santo André. 99, Série A2 do Campeonato Paulista, velho. Jogo pegado, hein? Quanto foi o jogo, você lembra? 1-0 pro Santo André, gol do Esquerdinha. Então foi o seu primeiro gol narrado, foi o Esquerdinha. Esquerdinha. De times profissionais, foi. Tá. Mas teve alguma coisa amador que você fez antes, não? Teve. Assim, eu comecei a trabalhar numa TV que abria espaço para voluntários. Então eu era um voluntário. Eu tava parando de jogar, porque eu tentei ser jogador até os 19 anos, joguei na base e tal, joguei em Portuguesa, Corinthians, América de São José do Rio Preto, Juventus. E aí eu tava parando de jogar, sempre estudando, e eu namorava uma moça cujo pai mexia com rádio comunitária. Tá. Piratinha. Pirata, que atrapalha a vida de vocês muitas vezes. Sim. Mas naquela época era bem menos, né? Hoje tá bem maior o número de piratas. Ah, né? verdade. Ali na região do Ipiranga, na Zona Sul. Tá. E esse senhor estava abrindo uma rádio e falou, você está parando de jogar, tal, não vai mais treinar, continua estudando e tal. Você não quer tocar para mim a rádio à tarde, três horas ali, só mexendo os botões e, enfim, colocar música no ar, você gosta muito de música, tal, vai lá e tal, e coloca. Ah, beleza, não tô fazendo nada mesmo à tarde, enquanto não me situo, né, estudando à noite e procurando estágio, essas coisas assim. E eu fui. Você era menor de idade? Eu tinha... Eu tinha menor de 17 idade. Anos. Tá. Tinha 18 anos. 18 anos. E eu fui. E aí eu comecei a pegar gosto, ele falou, abre o microfone aí, fala uma coisinha, fala... duas da tarde, sei lá, qualquer coisa. Tá. Eu fui falando e cada vez me soltou. Tô pegando um gostinho mais, do microfone. Mas eu lembro que foi uma coisa terrível, assim, ouvir minha voz no retorno e tal. Foi assustador. Enfim, encurtando a história. Eu usei a tecnologia que a rádio oferecia, tá, os estúdios, a parte técnica, para gravar um trabalho para a faculdade. E eu já fazia um programinha ali e tal, então tinha uma certa intimidade, horroroso, mas uma certa intimidade com o microfone. Uma moça que estudava comigo, trabalhava nessa TV de voluntários e me convidou. Falou, pô, você gosta tanto de futebol, parou de jogar e tal. É uma TV comunitária que transmite jogos do São Caetano, do Santo André, do São Bernardo, mas transmite jogos amadores também. Você não quer, sei lá, fazer comentário? E eu fui como comentarista. Tá. Ali, comentarista, tá. Falando de futebol, que foi uma paixão minha desde que eu nasci. E um dia o narrador faltou. E o cara disse pra mim, você precisa narrar o jogo. Eu disse, não, narrar um jogo, tá louco? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso, aqui nós somos voluntários, ninguém vai te cobrar qualidade, eu preciso botar o jogo no ar e preciso ter uma voz ali narrando o jogo. Eu preciso, por favor, que você narre o jogo. E eu narrei o tal do jogo. Você narrou? E nunca mais deixei de narrar. Que legal, foi legal. Olha que legal. Coincidência que tem da tua história com o Estado 97, que aqui também ninguém cobra qualidade, até hoje. É nada. Sensacional. Estádio 97 na Energia 97. Daqui a pouquinho. Aí Motinha, que falando fala, no Motinha. Que fala, como é que ele fala lá? O estirimento muscular. Estirimento muscular. Né? Estirimento. É. Tá fazendo falta hoje. É ele, não, Motinha. Pra quem? O Mota fazendo falta? O Motinha tá na rua. Já me falaram que onde ele tá mais frio do que a gente imagina. Olha, e já acabei, acabei de receber a informação. É, meu amigo Nilson, que mora ali do lado, falou que tá 11 graus lá, 11. 11 graus nesse momento e tá rolando pedágio sem parar lá na Avenida Maria Servidei Demarque 236 em São Bernardo do Campo. Passe por lá, você vai poder garantir bonés, camisetas da Energia, vai poder entrar no ar, hein? Passa por lá então, pedágio sem parar rolando, Avenida Maria Servidei Demarque 236 em São Bernardo do Campo, no quilômetro 23 da Anchieta, viu? Lá sentido Santos, no acesso ao bairro Ferrazópolis. É o pedágio sem parar rolando, corre pra lá, tá bom? Estádio 97 na Energia 97, em nome de Chevrolet Cobalt, passe na rede de Chevrolet e conheça o novo Cobalt. E agora eu vou falar de Dutra Máquinas, meus amigos. É você que tá precisando de ferramentas e máquinas, hein? Tá procurando o melhor preço? Olha, na Dutra Máquinas você vai encontrar tudo isso, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra Máquinas você encontra toda a linha de ferramentas automotivas da Black & Decker. Acabou a bateria do carro ou furou o pneu? A Black & Decker tem auxiliares de partida e compressores de ar portáteis para qualquer tipo de emergência, hein? Se você, de repente, precisa dar um talento naquela sujeira toda, aí sim, a Black & Decker tem também aspiradores portáteis. É só você ligar no acendedor 12 volts lá do carro e além de muitos outros produtos também, viu? Black & Decker você já conhece, né? É sinônimo de qualidade, né? A garantia de comprar uma excelente ferramenta. E na Dutra Máquinas tem uma oferta incrível para você. Mini compressor de ar, hein? Mini compressor de ar portátil 12 volts aí da Black & Decker é ótimo para ter no seu carro. Isso aí é sensacional. Vai no acendedor de cigarros. Esse aí o RG tá louco pra ter um desse aí. Já falou pra mim várias vezes. É legal, velho. Ele possui uma lanterna de emergências, né? Que é ideal, inclusive, pra encher pneu de carro, de bike, né? Mas também vem com os bicos pra encher bolas, colchões de ar, bexigas. Tudo isso, RG. Olha que legal, hein? Manda pra nós que é legal. E o preço é melhor ainda, RG. Sabe quanto que tá? Quanto? Apenas R$149 à vista. Como assim? É só isso. R$149 à vista. Olha, visite uma das lojas aí ou compre online também. Você pode comprar online. Acessa agora aí. Você tá aí para sair do trabalho, já acabou o expediente, pode acessar. Acessa o site. Você que tá na tua casa aí agora, curtindo o Estádio 97, abre o computador e acessa aí. Dutramáquinas.com.br, tá bom? Dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é somente na Dutra Máquinas. Estádio 97 partindo agora para mais ouvintes, hein? Mais ouvintes ligando, mais ouvintes participando. Mas antes dos ouvintes, aí sim o Mano vem com recado, né, Mano? Vamos falar agora do cartão Zoom, Mano. Opa, isso aí, Domênico Gato. Ó, dica legal para você, ouvinte do Estádio 97, hein, velho? Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, ganhe R$5 de crédito nele. É isso aí, cara, sem pegadinha, sem mentirinha, sem conversinha fiada. Tem aquele cadastro de 10 minutos pra você ganhar R$5. Você ganha R$5, RG, de uma maneira muito rápida, velho. É que, na boa, velho, esse é um baita presente. Ninguém hoje dá dinheiro, velho. Só o Silvio Santos. O Silvio Santos e o Zoom, velho. O cartão Zoom é top demais. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora, em qualquer lugar, tá bom? Boa, mano. No café da manhã, na hora da novela, na hora do jogo, enfim, você vai decidir o horário. Você nunca mais vai pegar a fila na sua vida para reabastecer de crédito o seu bilhete único, tá bom? É, RG número 2, não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar pra você. Soletre, mano. Z-U-U-M. Anotou aí, ó. É igual música, né, ó. Z-U-U-M. É isso aí, RG número 2. E pra saber mais, ó, acessa o site zoom.com.br/bilheteunico, tá bom? E lembrando, Domênico Gato, o ouvinte que ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, ó. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Ele ganha, não é que ele vai concorrer, ele ganha Domênico Gato, um crédito de R$50 no cartão Zoom, velho. Aí é sensacional, hein, cara, mano? Vai ganhar uma onça no cartão Zoom, cara. Ó, que beleza, hein? Domênico. Quem tá mandando abraço pra todo mundo aqui, inclusive pro Paulo, é o Thiago que teve com nós lá em Barcelona, que foi o ganhador da promoção, né? Thiaguinho. Mandou um abraço pra você, mano, e falou que nós realmente somos mesmo. É. Valeu, mano, Thiaguinho. Coerente, eu sou o mais imparcial. Ele mandou aqui. Ele que falou, não sou eu que tô falando, tá aqui escrito. Aqui. Domênico. Ó, acabou de me mandar aqui, Domênico Gato, ó. Ah. MT no WhatsApp. Ah, Michel Temer. Ó, Domênico. Michel Temer. Grande Michel Temer. Falando que a gente é imparcial e coerente. Obrigado aí. Ó, também ouvindo. Mas também não gosto de você também. Cadê o bunda branca? Eu não gosto de ninguém, velho. Quem? Quem, RG? Bunda branca, cadê? Eu tô sentado na porra da madeira. Tá sentadinho, RG. Sentadinho, tá certo? Vamos às ligações, 3284-7097. Paulo não se conforma. Ele gosta, né? Demais, Em nome de BV Financeira, cara, tá precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Vamos lá, Asdro Botocô tem ouvinte pra participar no ar, vamos lá. O Rafael Teixeira mandou um tweet aqui, ó. Peraí, segura, fala. Não, pode falar. Rafael Teixeira mandou um tweet aqui, escuta o estádio já faz um tempão. Até hoje não sei o time do Domênico, ele é muito imparcial. Parabéns, tô falando. Eu também não sei. Obrigado, Paulo. Tá vendo, mano? Os caras não sabem a verdade. Você deve tá vendo? Você deve estar tomando a mesma coisa que esse cara toma. Por quê? Por quê? Ele não pode ter opinião dele. Você nunca falou o time que você torce. Eu já falei algumas vezes, mas passa tão desapercebido. Dia que o Corinthians caiu, esse lixo saiu do elevador andando de joelho a rádio inteira. Mas ninguém viu. Ah, tá no YouTube? Mas não divulguei aqui. Mas era o personagem, velho. Era o personagem. Aí que tá. Mas quando eu falo de futebol, eu sou imparcial. Se eu tiver que falar que o Corinthians realmente tem um time bom, eu vou falar. Se eu tiver que falar que o São Paulo tem um time bom, eu vou falar. Então você tem que falar que o Palmeiras não tem mundial. Não, mas aí... Você tem que ser coerente, então, mas aí... Então, mas a coerência é com você. Eu sou imparcial. E outra, eu sou um cara, viu, Paulo, que eu sou um cara estudioso. E pelos estudos que foram me dados e por eu saber ler, eu aprendi que existiu. Não só eu, como o William Bonner, já mostrei várias vezes aqui. Mas o PVC veio aqui também e falou que não existe. Aí você tá falando o quê do PVC? Então, mas o PVC, que quis dizer? O PVC é muito bem informado, porém, o PVC, ele não tem informação na ponta da mão dele. Ah, não, quase nada. Ah, não tem. É verdade. Não, mas quase é verdade. Nada. O PVC não tem nem informação nem memória. Não, o PVC ele tem. Mas quer dizer que o William Bonner não sabe nada, não. Ele é o editor-chefe do Jornal Nacional, não se conhece porra nenhuma, hein? Futebol? Você tá falando, é isso? William Bonner lê TP, velho. Ele lê o que tá escrito na frente dele. Ele não tá lá comentando o que ele acha, velho. Mas ele é o editor-chefe, ele que escreve, ele que assina. Eu que assinei essa matéria. Ele viu na internet e colocou no TP e leu. Você é louco. Cara, cara de tacho, é melhor ir pro ouvinte. É melhor ir pro ouvinte. Vamos agora. E se eu fosse também coerente, se eu falaria que o 2000 lá, o mundial que você fala que é. É o primeiro mundial, reconhecido pela FIFA. Não foi. Paquito, eu tenho a chancela da FIFA. O próprio PVC falou que aquilo lá foi um experimento. Não, pelo contrário. Ele falou, é um mundial reconhecido pela FIFA. Vamos ao Asdrubal. Pega na censura e reouça. Se continuar, vai até amanhã. Reouça. Vamos pro Asdrubal 3284-709. Vamos lá, vai. São Cranzadec. É o top de 4, já vai. E ó, nem existe já esse vai, termo, alô, hein, gente? Tô brincando, alô. Reouça. Reouça não... Reouça não ouve, aí. Acabou os caras... É, mano, não existe. É óbvio que não existe. É, alô? Alô? Opa, quem fala? Mas relê existe. Ricardo Pereira da Silva. Fala, Ricardo Pereira da Silva. Ó, tudo Ricardo bom? Pereira da Silva tem uns 4 milhões só em São Paulo. É? Fala aí, Ricardo. Acho que tem até mais, viu? Tem eu mais? Eu tive aí semana passada, fui com meu filho aí, que eu havia ligado. Eu peguei, cara. Aí que nós tiramos até a foto aí, tirei com o Benjamin, vocês foram super simpáticos aí com a gente aí. É, simpático. Agradecer até no ar. É, mas o Benjamin falou que você tinha fimose na língua. Não falei mano. Não. Falou sim. Falou? Não falei nada não. Falou sim, Roberto? Falou sim. Ricardo, fala teu nome pro bar anotar. É Ricardo Pereira da Silva, Palmeiras. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Tá garantida, né? Última vaga, hein? Que sorte, hein, velhinho? Ah, tá certo. Então grita bem alto Ricardo. O nome do teu time. Mostra que você tá empolgado, velho. Palmeiras, para o nosso time aí. Mas você não gritou, velho. Nós. Pô, lógico que eu gritei, meu. Que gritou, mano? Mostra aquela, ó. Diversão, Bozano. Não, mas ó, peraí, grita, velho, o nome do teu time como se fosse aquele preso recebendo indulto, velho. Você tá louco, mano? Felicidade, velho. Não, mas não pode. Às vezes não vai dar endereço errado, hein? Ô... Fala aí, meu velho. Fazer um merchan aí pra... Já? Merchan? Não, senão cai a linha. Ah, fala, Ricardo. É, proteção e diversão, só com Bozano. Boa, seria um kit top da Bozano, hein? Boa. É, e recarregar meu bilhete ficou mais fácil com o Zoom. É, recarregar meu bilhete único, velho. Recarregar meu bilhete único, ficou mais fácil com o Zoom. Isso. Boa, você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom. Tem mais algum que você quer falar, não? Não, é só o convidado aí, o quer Paulo falar, Andrade. Faz, né? A pergunta, aproveita, cara. Não é toda hora que você tem um narrador desse porte aqui, cara? É que de vez em quando eu acompanho lá no programa da ESPN e perguntar pra ele aí qual a diferença, né? Além de narrar lá, ou ser âncora lá no programa da ESPN lá? Qual a diferença entre ser âncora e ser narrador? É mais fácil, mais difícil, Paulo? Isso. É porque o pessoal lá, que com ele lá, é tudo meio cobra, né? Um abração, Ricardo. É, realmente, eu gosto... Eu acho que narrador gosta de narrar, primeira coisa. Então, assim, eu sou narrador. Se tivesse de escolher uma das duas coisas, eu escolheria narrar. Agora, pô, é uma honra, né? Fazer parte de uma mesa com o Trajano, com o Juca, é uma honra e, ao mesmo tempo, é difícil. É bastante difícil. Já são feras, né, velho? É, feras, verdade. Né? E tem aquela coisa de você assistir os caras a vida inteira e de repente você tá lá sentado deles, né? E tendo de falar pro cara calar a boca que você vai chamar break, mudar de assunto, enfim. É que você fica dando dura nos caras lá, né? Demora um pouquinho pra gente pegar o jeito, pegar o tempo do programa, pegar o jeito dos caras, tudo isso faz parte, a manha dos caras, faz parte pra melhorar a cada dia, viu, Ricardo? E você tem mais alguma dúvida, alguma curiosidade? Não, era só isso, só porque as perguntas a maioria o pessoal já fez aí, né? Eu queria perguntar relacionado ao time que torce, né? O que você acha disso, do narrador falar ou não, né? O time que torce. Porque principalmente em São Paulo que não se fala, né? Porque nos outros estados todo o pessoal fala, né? Mas eu prefiro não falar justamente para que as pessoas não distorçam o meu tom de voz ou aquilo que eu escrevo, que eu digo. Então, por enquanto, eu não falo. Eu até brinco. Mas hoje em dia não dá pra esconder muito, né? Antigamente o cara escondia, mas daqui a pouco aparece alguma rede social e alguém te entrega, né? Mas do Paulo não sei não, nunca ouvi falar também não, viu? Você já ouviu, Beira? Já? Do time do que o Paulo torce? Não pode. São Caetano. Não, se for, você fala. Não precisa falar no ar, porque mesmo porque não, o Paulo também não quer. Não falaria. Mas você sabe o time do torce? Ou você tem uma ideia? Não vou falar. Que desgraçado. Pior que ele sabe. Eu sei, mas eu vou te falar. Infelizmente... A gente não pode falar por causa das pessoas. Infelizmente, né? o Paulo tem razão. Pior que tem mesmo. Não gostaria. Você acredita que o dia que eu ouvi o Paulo... O seguinte, o cara narra... Gol! Aí o cara sabe que o time dele, ele fala... Não, mas o cara conta os os. Não, mas o O dele do gol isso tem. Do São Paulo tinha 30, do Santos tinha 25, do Corinthians tinha 11, do Palmeiras. Infelizmente ele tem razão, não tem o que falar mesmo. Existe isso até no futebol internacional. Você não imagina, Domênico, o que é ouvinte, mano, enfim. Internacional? O que é narrar Real Madrid e Barcelona. Não o jogo, mas o campeonato inteiro, a temporada, o final de semana o Real Madrid, outro final o Barcelona. Assim, é guerra. Sabe, muita gente... Impressionante como você é anti-madridista. Cara, até isso. Como você detesta o Barcelona. Isso, não fica aqui, claro. Você tá brincando. É isso. Não, pode ser. Real Madrid e Barcelona tá cada vez mais Palmeiras e Corinthians. Não, você tá brincando, Paulo. Acredite se quiser. É isso mesmo. É sério? Terrível. Você não imagina que eu sou. Não pode ser verdade isso, né? Sério? Quando eu falo aqui do... Tô te falando. É o que ele falou, é 100% certo. Caraca, velho, tá nesse ponto o troço. Chupar, que você não, mas pô, lá fora, é Real e Barcelona, os caras aqui. Não, mas tem muita gente aderindo aí às torcidas aí dos clubes de fora. Tudo bem, mas o cara chegar a falar que o cara tá narrando mais um que o outro, bora. Dos últimos tempos, a frase, nós nos encontramos agora em Barcelona. Encontrei o Paulo lá. Eu vi ele lá no aeroporto. Ele, o Sorim. Agora, um dos dias que, uma das vezes que eu mais senti, fazia tempo que eu não tinha isso de ter que bloquear 300 milhões de negros num dia só. Foi semana passada, retrasado, porque eu fui falar, Paulo Andrade. Só dei uma opinião. Foi um dia triste pro futebol. O dia que o Simeone eliminou o Guardiola. Eu gostaria de ver o Bayern de Munique e Real Madrid na final. Rapaz, velho. Você fala de Corinthians e Palmeiras hoje, não dá isso aí, mas não dá 5%. Outra briga. Messi e Cristiano Ronaldo. Você vai perguntar pra mim, qual dos dois é melhor? Eu, hein? Deixa você que sabe. Deixa aí na tua casa, né? Você que tem a sua preferência aí. Messi e Cristiano Ronaldo também, mas é uma briga de foice. Caraca, velho. Quem você acha mais bonito, por exemplo, Cristiano Ronaldo ou Beckham? Que o Domênico gosta desse assunto. É mesmo? E qual que ele acha mais bonito? Ele acha o Beckham Como ele é imparcial, pode ser que eu vá na dele. Vamos ver. Qual dos dois é mais bonito, Domênico? Eu não tenho esse negócio, não, você não sabe, tem. Não tem. Melhor não responder, você vai arrumar encrenca, hein, Paulo? Comigo não tem isso. Mas, ó, por exemplo, no videogame, o overall do Messi é maior do que o do Cristiano Ronaldo. Era, pelo menos. Não sei se hoje é ainda, mas eu prefiro o Messi do que o Cristiano Ronaldo. E você, amigo ouvinte? Ah, jogando futebol, eu sou mais o Messi, né? E como macho? E jogando basquete? Essa parte eu deixo pra vocês opinarem aí. Você é louco? Ele tá perguntando aqui, Messi, Cristiano Ronaldo, em que sentido você quer falar dos caras? Como homem, velho? mas eu acho que o Messi, né? Eu prefiro o Messi jogando. Também, cara. O Messi é um monstro, cara. O Messi, ele tem tudo pra ultrapassar o que o Maradona foi. Eu acho que ainda hoje não ultrapassou. Mas tem tudo pra que possa alcançar esse... Mas o que falta, assim, pro jogador se consagrar, né? Seria um campeonato mundial, né? É igual quando o PVC tava aí semana passada, ele fez um comentário de grandes times, né? E todos os times, assim, nas suas grandes fases... Ganhar os campeonatos importantes, o que não aconteceu com o Palmeiras, né? De 93 a 95, ele não teve um campeonato fora do Brasil importante igual os outros times, né? Aí você acaba tendo um pouco, às vezes, depreciado o trabalho, né? Essa coisa do jogador que você falou é importante, sim, ele ser bom no time, como é, por exemplo, Messi, Cristiano Ronaldo. Mas são jogadores que quando vão para a seleção... Ainda é contestado, No próprio país deles, né? E aí não é pelos outros. É que não. o problema é que dentro do próprio país tem essa... O problema é que o Cristiano Ronaldo... Eu acho que aí é ridículo você falar, mas o Messi tem que ganhar uma Copa para ser gênio. O Cristiano Ronaldo jamais vai ganhar. A questão, mano, quando você fala... o Messi para ultrapassar o Maradona precisa ganhar uma Copa, não precisa. A questão não é ter que ganhar uma Copa do Mundo. A questão é você ser o cara também na seleção. Na Copa, né? Jogar em qualquer disputa de seleção, você ser o cara. E eles não são. Por quê? Porque você tem um jogador que é o cara no time e é o cara na seleção. E você pega Romário, jogou pra caramba em time, em seleção. Você pega o Ronaldo. O Benjamin falou, o Pelé não era o Pelé da seleção, porque ele era no Santos. Benjamin jamais diria. Mas ele é tão mentiroso, que eu não posso falar isso se eu não vi o Pelé jogar. Benjamin jamais diria isso. Aí você pega um Rivelino, você pega um Sócrates, você pega... Paulo? São jogadores que arrebentam. O Zico era um baita jogador e não ganhou Copa. E jogava muito na seleção. Arrebentava, entendeu? O Sócrates é um puta monstro. Você tem que ter tem que ter o cara que arrebenta. O Sócrates, se não me engano, acho que eu tenho certeza. Não ganhou nem o Campeonato Brasileiro. Ele ganhou um paulista, ou dois. Ele foi bicampeão. Três. Ele ganhou três paulistas. 79 contra a Ponte. Ganhou três paulistas. 79 contra a Ponte, 8-2, 8-3. 8-4, ele foi pra Fiorentina, o Corinthians foi vice-paulista. Não sei se ele ganhou alguma coisa lá fora, mas ganhou três campeonatos paulistas. E aí você fala assim, pô, mas ele foi um gênio, cara. Foi um jogador sensacional. Então eu penso assim, mano? Não precisa ganhar a Copa do Mundo, mas você tem que arrebentar. Mas, ô Domênico, eu vou fazer uma pergunta na contramão. Porque é fácil a gente ter jogadores que às vezes fazem sucesso no clube e não conseguem fazer sucesso na seleção. Mas tem jogadores aí que às vezes no clube ele não vai tão bem e na seleção ele joga melhor? Também tem. Puta, não lembro de um jogador que foi bem só no, na seleção, mas no clube não. Não na mesma proporção. Mas se ele não for bem no clube, possivelmente não será convocado. Não, mas o que eu tô falando é com relação, por exemplo, o cara às vezes no clube, ele faz aquele arroz com feijão e numa dessa é convocado. E na seleção ele sempre joga bem, joga mais do que no clube. Não, ó, eu vou te falar um. Você não lembra? Você lembra? Peraí, eu vou te falar um jogador, vê se você concorda, Paulo. Que no time era mais ou menos. Não, ele não era mais ou menos no time. Mas é um cara que foi muito mais ídolo de uma seleção brasileira que dos times que ele jogou. Vai. Ronaldo Fenômeno. Pode ver. O Ronaldo... Pera, vou te explicar. Lá, por exemplo, Ronaldo, lá fora ele era, hein? Pera aí, não. Aqui no Brasil também, mas lá fora... O Ronaldo, se você for montar a seleção ao Barcelona todos os tempos, o torcedor do Barcelona... Não sei. Eu te falo. Foi uma temporada só, né, do Ronaldo. Tá, Barcelona também. Mas no Madrid, o Real. Terminar. Mas é, aí que tá, o problema é que ele jogou... Presta atenção, o Ronaldo tem uma carreira muito louca. O Ronaldo jogou em quatro... PSG, né? Foi... Não, PSV. PSV da... Não, mas a Holanda esquece. O Ronaldo jogou no Milan Cruzeiro, e na Inter. Né? Cruzeiro. Não, esquece. Tá. Ronaldo jogou no Inter e no Milan. Sim. Na Inter e no Milan. Dois rivais. Então tem um... Ele não vira ídolo de ninguém. E no Barça e no Real. O Ronaldo não é ídolo nem do Barça, nem... O Ronaldo é ídolo da seleção brasileira. E depois... Por incrível que pareça, ele se tornou ídolo do Corinthians. No Barcelona, a gente foi lá, né, mano, no museu. Paulo, eu não vi nada do Ronaldo. Tem, você viu lá? Eu não reparei, não. Tem sim. Mas tem o quê? Não, não tem coisas como, por exemplo, do Cruyff. Isso, Cruyff é o Will, nossa. Mas eu não lembro, agora recente, não lembro. Tem Ronaldo, tem Rivaldo, tem todo mundo. Rivaldo eu vi. O Museu do Barcelona valoriza muito mais o presente que o passado. Apesar de ser um museu... Mas pode ver, Paulo. O Ronaldo é muito mais ídolo de uma seleção brasileira. Isso você tem razão. Nesse aspecto, acho que você tem razão. Sim. Tem algum outro jogador? Vocês lembram? Eu acho que... Tem. Precisa puxar na memória, porque não é na mesma proporção em que o Mano está colocando. Eu não lembro. E você precisa tomar cuidado nisso, porque quando você fala também, o cara vai falar, mas tá louco, imagina! Isso vai ser louco. E eu acho que cada vez mais o cara tende a se destacar jogando no time dele, principalmente quando se trata de uma grande potência. Porque esses times são melhores do que a seleção. Ah, sim. O time do Barcelona é muito melhor que a seleção da Argentina. É uma seleção. É uma seleção. E tem isso também, né? E outra coisa, a desvalorização da seleção com o crescimento do dinheiro que envolve o futebol dos clubes. Então, hoje, por exemplo, o Neymar não vai jogar a Copa América. O Barcelona não deixou. Então, é a seleção brasileira ficando em segundo plano. Perdeu, né? A Copa do Mundo é realizada ao final da temporada europeia. O jogador chega num bagaço gigante total, né? Pra jogar a Copa do Mundo, que antigamente é o maior sonho de todos os jogadores. Então hoje o maior sonho do jogador que tá no Barcelona, no Real Madrid, infelizmente, na minha opinião, é o clube ganhar a Champions League em maio. E não o que vai fazer em junho, julho, na Copa do Mundo depois, que o cara já vem meio bagaçado, tal, final de temporada, machucado, cansado. Agora o Ronaldo conseguiu essa proeza de jogar em grandes times... E conseguiu jogar num grande time na seleção, uma grande seleção brasileira também. Por essas e outras que o Ronaldo é o fenômeno que é. Ronaldo é monstro. E pro europeu também, né, Paulo? Pra ele a Champions é o que vale mesmo. Vale. Aquela do Mundial do final do ano, pra ele vai. Mas se ele ganhar a Champions, pra ele é a Champions, né? Muito pouco. É por isso que eu acho que nós aqui, valorizamos muito mais, né? Devemos muito mais valorizar a Libertadores do que o Mundial. Ganha a Libertadores e depois faz o seu ano, joga direito o Campeonato Brasileiro. Se não foi, fica uma coisa obsessiva. Esses sete meses aqui, ou seis meses desde a final da Libertadores aqui, até o Mundial. Dane-se o mundo, vou pensar só naquele jogo. E a Libertadores é meio que, vou ganhar pra tentar. É porque o cara quer ganhar a Libertadores pra ir pro Mundial. Exato. Né? Ganhar a Libertadores. Ô, Paulo, o meu amigo Zabala, que é um grande argentino, ele fala que o Simeone foi muito mais jogador na seleção argentina que nos times. É uma boa. Também. Os ouvintes estão mandando aqui, ó. Agradecer aqui o Fabrício, o Ricardo Nilson aqui, o Fabrício Coelho. Tafarel é um bom nome. Nos clubes que ele jogou, ele até fez um certo sucesso. Bom nome. Mas não é muito distante do sucesso que ele fez na seleção. É, o Taffarel pode pessoal ser esse cara. Aqui, ó, é... Pode é, ser. Mas aí eu já acho que entra naquela. Tem neguinho que baixar, não vai concordar com isso. É. Não, ah, não, né? Mas o RG, o Taffarel é esse jogador que simboliza isso. No clube, não é que ele foi mal nos clubes, pelo contrário, senão não teria nem sido chamado. Foi bem. Mas na seleção o Taffarel foi um monstro. Ele se destacou mais na seleção. Sim. O Taffarel é um exemplo claro. Acho que esse é o mais claro, mano, esse aí. Isso é mais claro, talvez. Ah, mas né? O Romário jogava tanto em seleção. É, falei, mas eu citei o Romário. Romário. O Sevilla Brasil aqui também tá falando. O Romário foi ídolo da torcida do Flamengo, foi ídolo da torcida do Vasco, foi ídolo. Quem? Apesar de ter jogado no Romário. O vascaíno adora o Romário. O flamenguista adora o Romário. É incrível isso, mas ele jogou em dois rivais. O torcedor do Barcelona adora. Ele prefere 1 bilhão de vezes o Romário do que o Ronaldo. Porque ele ficou mais. Mas eu não sei nem se ficou mais, mas ele pelo menos. Eu acho que sim, hein? Acho que ficou mais tempo lá. É. Que o Ronaldo? É, eu acho que o Romário ficou mais. Eu não vou lembrar. O Ronaldo fez a temporada 95-96, né? Uma temporada só. E o Romário ficou umas duas, três. Vocês acham que o Ronaldinho Fenômeno foi muito mais de o Ronaldinho Gaúcho foi muito mais de clube do que de seleção? Eu mudaria a frase. Para mim, o Ronaldinho Gaúcho foi muito mais do Barcelona que de qualquer outra coisa. O Barcelona marcou a vida dele. E uma pessoa lá, quando a gente estava lá agora, o Paulo, que a gente se encontrou. Olha, tem um monte de coisa dentro do Ronaldinho. Eu tava conversando com uma pessoa muito influente do Barcelona. Como não foi uma entrevista, eu não vou citar o nome do cara. Vou te falar o que ele falou pra mim. Que eu perguntei pra ele quem tinha sido o maior brasileiro que ele tinha visto jogar no Barcelona. Ele falou que foi o Romário, porque na época não tinha tanta informação igual tinha depois, de internet, essas coisas. Os caras não conheciam muito o Romário. Então ele falou, quando viram o Romário, foi uma loucura, foi uma coisa surreal. Eu perguntei o Ronaldinho Gaúcho, ele falou, olha, uma coisa impressionante, o cara falou, inacreditável. Romário. Mas falou que, não, Ronaldinho Gaúcho, mas falou que não era fácil. O cara chegava dos treinos, chegava da balada direto para treino e que tinha que dormir na maca no departamento médico, que não tinha condição. Mas quem nunca fez isso? Chegar direto da balada e dormir no trampo. Domênico faz isso direto, dorme nesse banco aqui. Mas não, eu durmo no meu carro, eu durmo no meu carro. Eu durmo na mesa. Mas eu não preciso treinar, né? Eu não preciso treinar, eu venho pro jogo. Você precisa treinar as suas cordas vocais. Não preciso. Ricardo, manda o seu abraço. Você ficou aí meio ouvindo aí? Tem alguma pergunta final? É só agradecer vocês aí. E só confirmar o horário, às 14 horas lá, né? 14 horas. Você vai entrar pela rua Padre Antônio Tomás, 72. É o portão C1. Ah, tá ok. Tá, então. Pega o elevador, sobe até o quarto andar e lá você vai ver as meninas do camarote único. Você vai falar, eu tô aí na torcida do estádio, etc. Eu vou ver o jogo aí. Ó, mas chega 1:30 pra você encher o pandu lá, velho. Ali é bom, hein? Ali é bom. Vou chegar mesmo, hein? Ali é bom, hein, mano? Né? Tá bom? Só vai poder entrar às 2 horas, mas pra não correr o risco, você fica lá na porta, sentindo o cheiro. Falou, Ricardo. Então, um grande abraço. Obrigado, valeu. Um abraço pra vocês. Falou, mais uma vez aí. Tudo de bom. Tudo de bom. Obrigado. Valeu. É isso aí. Continua rolando o pedágio sem parar, hein? Avenida Maria Cerdidei de Marque, 236 em São Bernardo do Campo. Mortinha tá por lá. Passe por lá, você pode garantir bonés, camisetas da Energia. Cola lá, tá bom? Avenida Maria Cerdidei de Marque, 23, vem São Bernardo do Campo. Fica lá no quilômetro 23 da Anchieta, sentido Santos, no acesso bairro Ferrazópolis. É o pedágio que dá... sem parar daqui a pouquinho. A gente vai pra lá, viu, mano? Daqui a pouquinho, tá bom? Se que dá de prêmio lá, vacina da gripe, velho. Imagina a temperatura que não deve estar lá. O meu amigo Pinho, ele fala assim que o Ronaldo no Real Madrid é idolatrado. É verdade. No Real Madrid, talvez dos times que ele jogou, seja o que ele mais seja idolatrado é o Real Madrid. Mas ele é o... É que ele jogou Roberto depois, Carlos, né, no Real Madrid. Quem? Mas ele é mais o Roberto Carlos. Ah, eu acho que é o Ronaldo. O Roberto Carlos também é Deus. Também. O cara tira o chapéu, hein, velho. É, né? Olha só, você tá lá, chegou onde? No shopping. Chegou no shopping, o tá Paulo esperando. Andrade que não sai do shopping. O Paulo Andrade. Então tá bom. Vou pegar o exemplo do Paulão, tá lá. Ele é rato de shopping. Ele tá no shopping. No shopping Genópolis? Tá bom, tá lá no shopping. Tá esperando a cancela do estacionamento abrir quando de repente. Putz, aquilo a vida, velho. Nossa senhora. Bateram no carro do Paulo, cara. Aí ele desceu pra ver o que aconteceu. O que acontece? Ele descobre ali, olha lá, dá uma olhada ali. Descobre que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Olha só que beleza, hein? Deus é mais. Eita! Olha só o tamanho, Paulo. Aí o Paulo, claro, né? Ele vai perguntar pra ela, né? Mas aí, ó, ela tem HD e seguros, não tem problema nenhum. O carro que bateu em você, Paulo. Não tem problema nenhum. Aí o Paulo e a Paola vão passar no HDI Bate Pronto e aí eles vão liberar o concerto na hora, gente. Olha só. E com o aplicativo da HDI no seu celular, né? Você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso, não. Se precisar de assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo. E pode acompanhar lá no mapa, gente, o deslocamento do guincho até você. Sim. Olha que legal, hein? É, são as mordomias que a HDI Seguros podem passar até você. Olha só, o aplicativo ainda, para falar do aplicativo, tem oficinas, sim, tem carteirinha, sim, tem manual do segurado, tudo de Bate Pronto, como sempre, hein? Ah, e aproveita aí, viu, Paulo, que você vai estar lá com o seu celular na mão. Claro, você sempre anda com o celular na mão. Pede para fazer uma selfie com ela, né? Mas vou dizer uma coisa, ninguém vai acreditar nessa história. E cuidado para não tomar. Quem é essa, papai? É verdade. É, cuidado. É, meus amigos, HDI Seguros, ele Bate Pronto, hein? Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também em nome de BV Financeira, beijinha. Fala da BV, vamos lá. E aí, amigo? Precisando de uma ajuda aí para pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você! Ai, ai, ai, ai, ai, EG. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, hein? O que aconteceu? Vou jogar aqui, peraí. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tá lá, vem. Nossa, bagaça. Eu acho que a casa vai cair para um integrante aqui do estádio. Ih, Marquinho. Nossa, bagaça. Porque o ouvinte lembrou uma coisa que foi dito no ar, que passou desapercebido por nós. Por um de nós? Por todos nós. Como assim? Passou desapercebido. Ah, eu não passou percebi, desapercebido. Você não percebeu? Ah, mano, não percebeu? E o próprio Benjamin, que falou, que é o cara... Também não percebeu. Não percebeu. E o ouvinte lembrou aqui. E é engraçado. Que... O Wallace mandou. Engraçado. Benjamin, que se intitula de GPS Man, usando o Waze. É! Usando o Waze! É verdade, Paulo? É verdade. Então, a casa caiu, não, Benjamin. Eu tenho explicação. Mande um abraço pessoal da firma, os gesseiros e eletricistas da Gessolume. Eu tenho explicação e eu vou mostrar que ele foi... Tem explicação? Ele foi tem extremamente... Ele está negociando com o Enzo agora. Não, ele tá saindo. Você tá negociando com o Enzo, meu amigo? Não, eu não. Porque você não precisa, você é um cara GPS, né? Você não precisaria usar esse aplicativo. Calma. Né, Paulo? Essa foi pra pegar. A gente desmascarou, velho. Tá vendo como caiu a casa pra você? Não caiu. Eu vou explicar por quê. O uso Waze não é pra saber aonde eu vou. É, o Waze não é pra saber onde eu vou, porque o bairro é pra saber o melhor caminho onde tem menos trânsito, meu amigo. Ué, mas se você é um GPS, não, deve ser um GPS não, completo. Eu sou GPS vou tentar ir por essa rua que eu sei pra onde é. Eu sei onde é o bairro. É. Agora, eu não tenho a minha visão via satélite, que eu sei que eu vou por aqui, por ali, porque lá tá o trânsito tá ruim. O cara foi feliz. Mas tem GPS completo já nesse sentido. Não. O GPS... Eu falei do caminho, eu falei que eu conheço os bairros, é diferente. Então tá certo. Então chupa, trouxa. Não. Então alguém te leva pros bairros, é isso. Lógico, né? Então apaga essa porra de GPS. Se eu tenho um compromisso, eu preciso chegar no horário e eu tô num horário ruim... Não me enrola. Já enrolou. Que horas eu vou chegar? Estádio 97, na Energia 97, em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo... Cobalt, também em nome de Extra, você merece ofertas e Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra, é gol! Ô, Motinha, vamos lá pro pedágio sem parar do Motinha. Fala, Motinha! Oi, Dodô, boa noite! Tá frio, trouxa? Pra caramba! Já garoou, trouxa? Já! Chupa, o Paulo Andrade tá aqui e falou, toma, trouxa. Não tá. Beijo, Paulico. Adoro o Paulo Andrade. Grande Mota, tá fazendo falta aqui. Não tá, não. Beijo, manda nude, tá? Como assim nude? Que nude, Mota? Que isso? É. Olha, nós estamos aqui em São Bernardo do Campo. Peraí, Mota. Foi. Se tivesse num penhasco, O Paulo Andrade e o Paulo Soares, você tem que salvar um. Você salvaria quem? Ah, não dá, velho. Posso salvar os dois? Não, é um só. E não seja... Não seja mentiroso. Porque nós te conhecemos, a gente sabe qual é o teu número. O amigão ia dar mais trabalho, hein? É, mas eu tiro o outro gordinho agora. Eu adoro um gordo. Cadê essas coisas? Cadê do frio, né, velho? Mas e aí, Motinha, tem muita gente por aí? Muita gente? Ah, olha só. E aí, galera? Nossa, agora que podia descer uma carreta aí na Anchieta, velho, sem freio, RG. Achar o cara no meio das árvores lá, velho. Só achei as pernas, velho. Dá um L. Fala com a galera aí do Sem Parar, ô Motinha. Vamos lá, mas antes só vou falar uma coisa, Domênico. Ah. Vou mandar um parabéns pro André, nosso motorista, tá fazendo aniversário hoje. Ah, é, o Andrezito faz aniversário hoje. Grande Santista, André. E meu amigo parabéns, André. Parabéns, André. Parabéns, e aí, até o namorado aqui. Meu amigo Sombrinha também tá fazendo aniversário hoje. Um abraço pro Sombrinha aí. Quem? Sombrinha. O Bunda Branca? O Sombra? Não, não é o que tá sentado na porra da madeira, não. Ah, não, é outro. É o outro. Vamos lá, qual é o seu nome? Eduardo. Gosto pra quem? Corinthians. E aí, velho? Corinthians. Saiu do Libertadores, foco no Brasileirão, a gente vai embora. O que você tá achando desse começo agora? Brasileirão, Corinthians. Bom, a gente vai ter um foco no Brasileiro aí, vai ser meio difícil, mas vamos conseguir sim. E agora, nossa maior alegria vai ser quarta-feira. Por quê? São Paulo vai sair. Ué, mas vocês não são anti? O anti não é os outros? Não, eu falei que o São Paulo vai sair, eu não tô torcendo pra ninguém. Ah, para, vai. Você vai secar muito ou não? Não. Ah, seja verdadeiro, velho. Verdadeiro, não vou nem assistir o jogo. Não, né? Não. Tá bom, então. Manda abraço. É, vou deixar um abraço aqui pro pessoal do restaurante Santo Antônio. Vou deixar um abraço pra Gaviões do ABC. E o pessoal da turma do Frajola. Aí, Nanico, seu comédia. Falou, próximo, vem cá. Tiaguinho, aí, Tiaguinho, beleza? Beleza, mano. Opa. E aí, torce pra quem? Tricolor, é nóis. É nóis? Então, e aí, vai ser difícil ou você tá achando que já levamos essa? Vai ser 1-0 na bacia das almas, tá dando pra nós. Na bacia das almas? Mas 1-0 pra nós tá ótimo. Não, mas se ganhar sofrido. Porra na trave, dentro pegando pênalti, isso aí. Você acha que se passar pelo Galo ainda chega na final? Passar do Galo é Real Madrid no final do ano. Eita, meu Deus, isso é assim que eu gosto, São Paulino. Quer mandar um abraço pra quem? O pessoal lá da Prof Serviços e o pessoal da Fatec Santo André. Alô, obrigado, viu? Posso mandar um chupa, mano? Manda, velho. Chupa, mano. Vai doar sangue, ô seu nó cego. Faz algo útil da tua vida, ô. Vamos lá, o próximo. Qual é o seu nome? Rodrigo. Torce pra quem? Santos. Olá, RG. Ô, Rodrigão. Precisa contratar o Ademir Quintino, hein? Grande Ademir. Manda bem, hein? Manda bem. E agora, o Santos campeão, né? E agora, foco no Brasileirão. Você acha que o Santos vai chegar aonde? Com esse time, com os caras indo embora, o Lucas Lima? É, o Brasileirão vai ser um pouco difícil, porque o pessoal vai pra seleção, e deve ir embora também o Lucas Lima. Acho que o Santos tem que focar mais na Copa do Brasil, ou se sair, planejar a Sul-Americana também. É isso aí. Antes. Quer mandar abraço pra quem? Mandar abraço pra minha esposa que tá em casa, meu filho Lucas. O gordinho Davidson, que devia estar aqui pra dar uns amassos nele. Eita, tá bom. Falou, obrigado, hein? Próximo! Opa! Qual é o seu nome? Wesley. Nosso pra quem? Corinthians. E aí, velho? Como é que tá a expectativa pro Corinthians no Brasileirão? Aí a expectativa é que o Tite acorda um pouquinho lá, né? Porque tá embaçada aqui a instalação. Qual alteração que você faria? Puxa, cara, acho que o Guilherme... continua fora. Quem mais? Meu, o André. Já falava aqui em São Bernardo do Campo. Cara, manda ele vir pra cá. Coloca qualquer outro lá pra jogar, porque ele não dá não. Nossa, queimou o André já. Manda um abraço. Um abraço à esposa e um abraço ao camarada que tá ouvindo, o Átila. Quarta-feira, não sei não, hein? Valeu, um abraço, mano. Deca mesmo. Abração, mano. Tamo junto. Manda um abraço aí. Alô? Qual é seu nome? Rodrigo. E aí, Rodrigo, tá pra quem? São Paulo. Nervoso pro jogo? Apreensivo. O time do Atlético é muito bom. São Paulo vai ter que jogar muita bola lá pra poder sair classificado. Você acha que o São Paulo faz? O São Paulo sempre faz gol fora. Não quer dizer que ele ganha, mas todo jogo ele faz gol fora. Isso não é uma vantagem? que nós fizemos um lá, os caras vão ter que fazer obrigatoriamente três. E o Atlético com esse Aguirre aí tá muito retranqueiro. Eles vão ter que sair pro jogo lá e acho que vai ser por aí mesmo. O contra-ataque meter um golzinho e já era. É isso aí então, manda abraço. Manda abraço pra minha esposa Angélica, pro meu filho Miguel, pra galera do Mackenzie e pra galera do estádio aí. Chupa, mano! Ah, pro inferno. Boa. Chupa pra esquentar a noite, mano. Vamos lá. Qual é o seu nome? Leandro. Gosto pra quem? São Paulo. Nossa, São Paulino, tudo aparecendo em peso aqui no ABC, só tem São Paulino, velho. Só tricolor aqui, torcida forte aqui do ABC. E aí, velho, tá, qual a expectativa? Nervoso, muito nervoso pro jogo? Ah, estamos meio chateado aí, nervoso, né? Porque o tricolor não ganhou nenhuma fora ainda, mas foi nós empate, vai ser o suficiente. 1-1 acho que vai ser o placar lá. Boa, tem que chateado. Mandar um abraço pra minha esposa, isso, que tá em casa, pra minha filha Laís, e pro grupo É Nós aí do WhatsApp. Beleza. Desculpa, mano! Obrigado. Ai, nossa, chateado. Qual é o seu nome? Rafael D'Angelo. E aí, Rafael? Toca pra quem? Botafogo do Rio! É nóis! Caraca, velho! Vamos meter 3-0 no São Paulo domingo! Ô, trouxa! Vocês estão preocupados com o Libertadores, não? Ah, isso é verdade. Vai colocar o reserva do reserva. Vai colocar a molecada. É o São Paulo, né? Mas é o Botafoguinho, né, velho? Não dá pra... Vamos brigar pra não cair esse ano, né? Vai ter que dar chance pra gente. Você acha que de novo vai acontecer essa novela com o Botafogo? Tem chance, vai ter tanto time ruim também. O que é capaz que a gente consiga não cair? Eita, nós. Quer mandar um abraço pra quem? Abraço pra minha mulher, pra minha filha, pro meu amigo Camarão, que tá ouvindo vocês também. Beleza. Qual é o seu nome? Bruno. Bruno, quantos anos você tem, Bruno? Seis. Quantos? Seis. Seis, você torce pra quem? Corinthians. Corinthians? Então manda um abraço pro seu pai e pra sua mãe. Abraço, pai. Abraço, mãe. Tio? Abraço, tio. Abraço pro tio, tá bom. Vai, próximo, qual é o seu nome? Paulo. Torce pra quem? Tricolor, futuro tetracampeão da Libertadores. É isso aí, manda abraço aí. Vou mandar um abraço aí pra galera da Liga dos Infantes e da Liga El. Chupa, mano, beija a coxinha. Boa. É, o beijo é coxinha mesmo. Qual é o seu nome? Rodrigo. Gosto pra quem? São Paulo. Manda abraço. Meu pai, que tá lá em casa, deve estar me ouvindo. Tá a galera do FUT aí, ou do TAP. E quarta-feira vai ter dois no Atlético, mas a gente classifica mesmo assim ainda aí. Com certeza. Vai, qual é o seu nome? É o Zuza, Felipe São Bernardo. Aê! Torce pra quem? Palmeiras, palestra aí, Dodô, meu parceiro! É nóis! Campeão brasileiro? Ó, vai chegar, hein? Se acertar o time aí direitinho, aquele zagueiro que veio colombiano aí, bom de bola, hein? Beleza, então, manda abraço pra quem? Ah, manda abraço pra todo mundo que tá aqui, ó, passando frio pra caramba aí, ó. Ô, mano, vi você lá no Love Story com dois pra ver, hein, mano? Que se isso? Liga, hein, mano? Era teu pai e teu tio, velho. Ah, ele tava tirando uma onda lá, vá pro inferno. Próximo, seu nome? Vai, sim, abraço. Rapidinho, Corinthians, abraço, Jones, abraço, Karina, tamo junto. Chupa, mano. É isso aí. Vai, próximo. Matheus, corintiano. Aí, mano, é nóis. Chupa, Dodô. Chupa, trouxa. Vai, Corinthians. Corinthians. E aí, Dodô, Palmeiras não tem mundial. Boa, próximo. E aí, Marcel, Corinthians. É nóis, mano. Chupa, Dodô. Chupa teu pai. Bom, chupa teu pai. É, chupa o pai dele. Chupa, mano, não vai pro Mundial, mano. Ah, sei que vai, ô trouxa. Ah, pro inferno. Abraço pra todo mundo aí, os pernas de pau. Pagando do Japão até hoje. Esposa Patrícia, te amo. E vamos lá, vai, tricolor! Fernando Leme, de São Bernardo, mandar um abraço aí pro Rodrigo, pro Sete Pérez. Eu já tô tirando meu passaporte pro Japão. É contra o Real Madrid, São Paulo. Aê, trouxa. Vai. Meu, dinheiro aqui de São Bernardo, quero mandar um abraço pro pessoal do Suspense Cartola, pro Chicão que trabalha lá no Sem Parar. Próximo, Diogo, palmeirense, é nóis, Dodô! É nóis! Chupa, mano, seu playboy rustido! É nóis, palestra campeão brasileiro! Vai buscar seu pai no bar, ô! Boa noite, bom final de semana! Teu pai tá lá vomitando na caçapa do fundo lá, vai pegar teu pai no bar, ô! Otário. É isso aí, Domênico. Tchau, acabou. Tá bom. Obrigado, Motinha. Um grande abraço. Valeu, Motinha. Abraço. Valeu. É isso aí, meus amigos. É, você já notou como às vezes, basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou, por exemplo, o Paz de Amor, né? Para a liberdade de uma geração. Ou, por exemplo, No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, que fez muita gente sorrir por aí. Pois é, gente, agora quem tá revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo, hein? Se você, de repente, já tem o Sem Parar, então troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar no seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, olha, tá esperando o que para fazer o seu, hein? Corre para fazer o seu, hein? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar, tá bom? Acesse semparar.com.br ou baixe o app e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Ai, vem aí o Resort, hein? É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Galinha. É, RG, meus amigos. Tá chegando, vem aí mais um Resort do Estádio 97, de 10 a 12 de junho, lá no Bourbon Spa Resort Atibaia, hein? Final de semana completo ao lado da turma do Estádio 97, um dos melhores resorts do Brasil com todo tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta. Teremos campeonato de futebol society. Sim. Teremos campeonato de futebol de botão. Você jogava futebol de botão, ou Paulo, quando era... Jogava. É. Nossa, era bom? Saudade. Ah, é. Era bom. Jogava era bem? Bom. Ia pras cabeças. É, vamos ter campeonato de futebol de botão por lá, vamos ter bingo do Estádio 97, vamos ter futebol no... Você joga videogame também, Paulo, não? Jogo. Joga? Eu parei quando nasceu meu filho, que tem 3 aninhos. Aí não dá mais, né? Começa a complicar. Esperar, né? Ele crescer pra ter um adversário à altura. Então, vamos ter lá o campeonato, né, de videogame, futebol no videogame. Não adianta você ficar com esse papinho de que, ai, quero pegar o mano. Quer o mano. O mano, gente, é como se fosse hoje o Messi do videogame. É assim. O mano é o Messi, não tem conversa. Então, assim, teremos olheiros lá, RG. Teremos olheiros. Como diz meu vizinho lá em Santa Isabel, é ó sem cor, né? Porque o mano não pode jogar. O mano é um verdadeiro show pra jogar esse troço aí. É verdade. É verdade. Você vê como eu sou imparcial? É verdade, Paulo. Joga muito. Então, assim, teremos olheiros lá que vão ver os melhorzinhos lá. E mesmo se esses melhorzinhos não der páreo, nós não vamos, não. O mano não vai jogar. Aí faz uma seleção, faz uma seleção. Isso se der, mano, ô RG. É. Faz assim, aí isso aí dá pra perder de 1-0. Mas não joga. Mas você sabe assim? Se eu não achar ninguém com o meu nível, Domênico Gato, sim, ó, eu vou amputar meus 2 polegares no resort. Aí você, tá, entendi. Aí eu deixo no gelo, depois eu coloco de novo. Depois coloca. Faz uma demonstração. Ou a gente amarra pra trás, assim, pra ele não usar. Sabe, joga assim? Com a mão só. É, com a mão só. Não, vou jogar com o pé. Com o pé? Com o pé. É, com o pé já fica mais difícil. Vou jogar com o pé, então. É verdade. Se não tiver ninguém à altura, o mano joga com o pé. Mas ainda... Eu sou um monstro, além disso, é um monstro. Teremos Olimpíadas do Estádio 97, você vai ser o mediador desse troço aí. Legal, vamos ter Olimpíadas, velho. É, teremos Jogos da Cassineira, que vai ser muito legal, Autorama da Slot Car Brasil. Vamos estar lá também já logo sexta-feira. Sim. Dia 10 é sexta-feira. Sim. Estaremos já fazendo o Estádio 97 ao vivo. Programa na bagaça. Programa na bagaça lá, velho. Fazendo lá, tá bom? Sem contar que teremos a resenha do Zé, que o RG adora a resenha, né? Nossa. A resenha é uma das coisas bem legais que acontecem por lá, né, RG? Quem não dorme de madrugada vai pra resenha. Verdade. E olha, teremos também lá o show de stand-up com Rudy Landucci, várias atrações pras mulheres, muita coisa legal. Olha, atividade para as mulheres, vão ter campeonato de vôlei. Campeonato de vôlei pra mulherada. É. Teremos aula de yoga e relaxamento, aula de hidroginástica, por exemplo. Teremos lá, olha, tem tanta aula de pilates, aula de ritmos, aula de artesanato, aula de automaquiagem, a oficina de culinária. Caraca, uma porrada de coisas legais. Teremos exposições lá de ceramistas de Atibaia, uma exposição de arte francesa também. Muito legal. Atividade pra mulherada, hein? Não tem aquele papinho. Ah, mas só tem coisa pra homem, só tem que... Não tem. Tem pra todo mundo. É, exatamente. Pra família inteira, pra molecada, né, RG? É isso. Resort aí do Estádio 97 já virou aí calendário oficial do ouvinte do estádio. Não tem dúvida. Ninguém. É, não tem conversa fiada, não. De 10 a 12 de junho. E olha, você pode fazer aí, parcelar o pagamento em 6 vezes nos cartões ou no cheque, tá bom? Faça agora mesmo sua reserva lá na Lotus Travel. Tá lá o pessoal pra atender você, lá a Paula, a Diana, a Jéssica. Tá lá agora, nesse momento, esperando sua ligação. Que maço lá, só esperando. Que massa, seleção, cara. Lotus Travel, ligue 28964665. 28964665. Pode ligar, você pode também mandar um e-mail. De repente você tá do lado do computador, manda um e-mail lá pra viagens, arroba... Tá com problema, manda. Se tem alguma dúvida, tem alguma dúvida pra ser tirada, manda viagens@lotustravel.com.br, tá bom? Lembrando que o resort do Estádio 97, que será de 10 a 12 de junho, tem aí o apoio de A Cassineira, também de www.edubotões.com.br, o Edu sempre gentilmente, né? Grande também Edu. A futeliga.com.br, sua liga preferida de futebol amador, acesse e marque seus jogos. Também o pessoal da Slot Car, que está sempre com a gente por lá. Ligue 3771-4821, tá bom? O Timaço é bom. O Timaço é bom, tá bom? Este é o resort do Estádio 97, meus amigos. Deixa eu ver algumas mensagens que chegaram também aqui. Fazendo perguntas aqui. Tem polêmica, aqui Paulo. Hoje é sexta 13, hein? Paulo Andrade é um convidado dos mais especiais aqui. O pessoal tá querendo saber um monte de coisa. Curiosidades, né? É. Por exemplo, aqui, o Cauê Domingues. Boa noite, Dodô. Manda um grande abraço pra todos, principalmente ao Paulo Andrade, o melhor narrador do Brasil. Valeu, ele também narrando o gol do Rooney contra o City foi espetacular. E também o gol perdido pelo Torres do Chelsea também foi genial. Pede para ele comentar sobre esses dois lances, por favor. Você lembra? Lembra, né, Paulo? Lembro. Do Torres foi o Chelsea. O Rooney foi de bicicleta, não? Foi. De bicicleta? É, foi no estádio, eu tava lá também. Foi Manchester United e Manchester City no Old Trafford em 2011, acho. E um golaço, né? A impressão de ter narrado aquele gol no momento foi de que eu ia ser engolido pelo estádio. Tamanho foi a comemoração. A euforia. Assim. Aquele foi eleito um dos 5 gols mais bonitos da história do estádio do Manchester United. Quer dizer, que já viu tantos e tantos. Que ano foi isso aí, Paulo? 2011. Já tinha aquele 2011. Negócio do gol mais bonito? Que concorria, não? Do Puskas, o Rooney acho que perdeu pro Neymar. Ah, aquele gol antológico do Flamengo, Flamengo e Santos. Contra o Flamengo. É, os dois foram finalistas e o Neymar. Qual que você achou mais bonito, Paulo? Absurdo. É. Qual que você gostou mais, do Neymar ou do... Acho que o do Neymar foi mais, bonito. Mas o do Rooney, assim, é que gol de rival, é difícil, foi gol da vitória, né? No estádio cheio. Eu me lembro de ter pego o microfone e ter levantado assim. A impressão é de que eu ia ser engolido pelo estádio, sabe? Caraca, sufocado, velho, pelo estádio. A comemoração tal, gol, tal a empolgação dos torcedores. Uma das maiores que eu já vi no estádio. Caraca. E o gol perdido pelo Torres? Foi num Chelsea Manchester United, se não me engano. Mas foi um gol inacreditável? Eu não lembro. Escala David chegando ali em 7, 8. Você concorda com o Mano? Você concorda com o Mano? O Mano tem uma frase do Torres que é o seguinte: que se ele jogasse o que ele é bonito, seria melhor que o Pelé? Essa é a frase do Mano, né? Ele falou quando a gente foi no Japão ver o Corinthians e Chelsea. Falei por você que ficou ali do lado do cara, velho. Ô, Dodô, fala. Aquela bochechinha rosada. Quem? O Mionzinho. Mionzinho de boa. Mionzinho mandou uma mensagem pra mim agora que ele também perguntou pro César Filho se era a voz dele no... E aí? Waze. É? Não é. Todo mundo acha que é Mionzinho a voz. O cara imita o César Filho. Obrigado, Mionzinho, pela audiência. Um abraço pra você. Olha, o... Fala, Domênio, passei no pedágio agora. Você precisa ver a cara de felicidade do Motinha, viu? Eu moro aqui perto. Os melhores narradores da TV são Paulo Andrade e Milton Leite. Ó, legal, valeu. Legal. Realmente é sensacional. O Milton Leite também é muito bom. Muito bom. Boa noite, Dodô, mais imparcial do mundo e amigões da mesa. Sou o DJ Marcelinho de Embu das Artes, sou o tricolor, é o futuro campeão da Libertadores. Pergunta pro Paulo, por gentileza, se ele narrou alguma final de Libertadores de algum time brasileiro no estádio. E não. Se sim, como é que ele se sentiu? Abraço, amigos. Não narrei, ainda não, mas ainda não. É um... Deve ser bom, hein? É um objetivo, é um projeto que eu tenho pra minha vida. Né? Já tá narrando. Tomara. Tiver o André aqui, mandou também. Boa noite, Paulo Andrade, é um excelente narrador. E também apresentador, muito preparado e preciso. A pergunta pra ele é, existe algum preparo diferente entre narrar um jogo do campeonato inglês e outros campeonatos? Não. Mais ou menos a mesma coisa. Mesma coisa. Ah, eu procuro me preparar do mesmo jeito, levo ali não 3 horas. Não importa qual campeonato, né? Não. É, inclusive, eu acho que essa é a essência de você fazer um bom trabalho. As pessoas às vezes me perguntam, eu narrei um jogaço, tipo Real Madrid-Barcelona, no estádio, dali 4 dias eu tô em Volta Redonda para narrar um jogo da Copa do Brasil. E aí as pessoas, mas que coisa, hein? Poxa, tava Deprê, ali no Bernabéu, deprê. E eu não ajo assim, sabe? Eu me motivo suficientemente para estudar aquele jogo de Volta Redonda da mesma forma que eu estudei o jogo do Santiago Bernabéu 4 dias antes. Eu respeito muito quem está me assistindo e torcendo para os times que eu estou narrando. O que você se prepara, eu não tenho a menor dúvida que você vai com tesão mesmo, não tenho a menor dúvida. Mas a narração, tecnicamente, por exemplo, não é diferente. Você pega um campeonato inglês que é rápido. É, muito você diferente. Não tem aquele fôlego para dar aquela respirada. E você vai fazer lá Volta Redonda e Fluminense? É outra coisa, Dá pra você olhar o tempo, dá pra você... Tem até aquele quadro, você deve ter assistido, pô, numa premiação da CBF, igual a Dinei, que ele faz o narrador de rádio e o narrador de televisão. E o futebol inglês... E o outro não. Tecnicamente é diferente. É diferente. E aí é que entra a história da informação. Talvez eu tenha de estar mais informado pro jogo de Volta Redonda do que pro jogo do Santiago Bernabéu. Vai exigir mais informações, vão te ajudar. Porque o jogo tá rolando naquele ritmo mais lento, não pode ficar sem o silêncio. Então você tem que preencher com informação. Tem de dar ritmo. Tem de dar ritmo de alguma forma. E o narrador de televisão, ele tem uma tarefa muito mais difícil, Domênico, porque no rádio, o cara ainda consegue maquiar o que tá acontecendo. Se o jogo tá um lixo, TV, não tem jeito, o cara não consegue, sabe, dar aquela entonação. O cara tá batendo tiro de meta, o cara já tá narrando como se o cara estivesse chegando próximo do gol. Na televisão, você não pode enganar o telespectador. O cara tá vendo a imagem. Tem como, é complicado, é punk, velho, é punk. Difícil, difícil. Ô, mano, você viu esse Oswaldo aí que acendeu uma tora no vestiário lá e... Tora não, foi um cigarro. É, foi um cigarro. Acendeu uma tora, é outra coisa. Oswaldo Boca. O atacante, Oswaldo Paulo... Dentro do vestiário? É, eles já estavam meio... Oswaldo. Já estavam meio enroscados lá e agora aí o cara resolveu acender lá e... Mas o RG... Vou acender agora, né? Foi dispensado. Não é acender a bola e não acender uma tora. É cigarro, pô. Ele voltou, ele entrou, jogou só 5 minutos, entrou no vestiário, ficou pé de raiva, aí deu um piti, aí ficou puto, acendeu um cigarro, os diretores do Boca estavam lá, rescindiram o contrato dele. Ah, mas se fosse um baseado, tudo bem, Cafavato, isso aí não é comportamento, mas tem jogador que fuma em concentração, gente. Não foi pelo cigarro que ele foi mandado embora, né? Já é um histórico, né? Já tem um histórico. Esse aguenta, a gente que acendeu um cigarro no vestiário hoje em dia não é mais. Não. Nem cabe. Ah, mas depende do jogador, velho. O Gerson falava que fumava, o Magrão. Hoje não cabe. Se o Messi acendeu um cigarro no vestiário do Barcelona, eu quero ver quem tem culhão pra mandar o cara embora, velho. Mas quem acendeu? O Messi. O Messi não faria isso. Aí que tá. Olha, mas dizem... Foi 1-1, né, mano, o jogo do Boca? Dizem? Como assim dizem? O Boca empatou 1-1 com o Nacional. É, mas olha, dizem... Tá com cara de dar uma semifinal em Argentina, hein? Eu acho, vai passar o Rosário... Rosário e Boca, hein? E o Boca. E o Rosário, na minha opinião, será o campeão da Libertadores. Mas com relação aí... Você acha, mano? Ao Messi, sim, eu acho. O Rosário, eu acho que desses times que estão aí é o mais preparado, assim. É o time que eu acho que tá apresentando um futebol mais convincente. Mas com relação ao Messi, tem uma história aí, Domenico Gatto, que quem cavou a saída do Guardiola do Barcelona foi o Messi. Porque ele teria desafiado o Guardiola num refeitório aí, às vésperas aí de um jogo do Barcelona, que ele foi lá e abriu uma latinha de refrigerante, o Guardiola falou que pra ele não tomar o refrigerante, ele foi lá e virou assim, tipo, quase a latinha inteira na frente do Guardiola. Essa é uma conversa que existe. Entendi. Aí, era um auxiliar do Guardiola que inclusive declarou isso na mídia internacional. Eu ouvi essa história. Então o Messi não é esse santinho todo que você acha não, Benjamin. Ele coloca a taxinha na cadeira do treinador, ele acende peito de véia no vestiário. Eu não falei que o Messi é santo. Dois, eu não vou acreditar numa história que você falou, dizem que... Ah, eu acho, mano. Não, você acha, dizem que... O Messi, depois que ele fechou o braço com tatuagens aí, mano, ele ficou rebelde. Mano, eu quis dar uma força pra você, mano. Verdade. Vamos já mais um ouvinte, mas antes eu tenho um recado importante aqui da Pizza Hut. É, o que você tá achando da semana, hein? Olha, nossa, que tá legal, né, mano? Top. Ou melhor, olha, vou dizer uma coisa, você tá irresistível com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia, é isso mesmo. 50% de desconto da pizza grande ou super fatia, RG. Metade do valor. Pô, já não pensou? É brincadeira não, meu velho. É só comer, velho. Você tá pensando que eu tô brincando? 50% de desconto. Olha lá. Nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. É uma semana, hein? Tão irresistível que você não vai parar de repetir, como eu aqui, como nós aqui, né? É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Desta vez o sabor é pepperoni. Você gosta, RG? Bom. A pepperoni é boa, hein? Essa é a minha preferida, Domênico. Essa é sensacional. Bom. E ó, só ficar atento aí, ver aí as lojas participantes pelo site, viu? É pizzahut.com.br/SP, tá bom? pizzahut.com.br/SP. Que tal aproveitar agora mesmo, hein? Acesse o site e descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez, hein? Semana Irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Tá certo? Eu esse é o Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br, mano. Com relação ainda à Pizza Hut, cara... Ela no dia seguinte fica tão boa quanto, cara. Eu adoro pizza gelada. Ah, é boa. Quem gosta é o Sombra. Nossa, cara, de manhã não, você acorda assim, ó. Eu adoro. Eu gosto da pizza do dia seguinte, viu, Paulo? Nossa, eu esquento, adoro. No micro-ondas, esquento e como. Eu não sei qual eu gosto mais, gelada. Eles ou ela de, feita gostam, na hora. Eles gostam de gelada. Eu adoro, velho. Pizza gelada. Eles tiram da geladeira e come, velho. Eu não sei. Acho que café não tem, da manhã, velho. Não tem restrição com pizza no dia seguinte, né? Pizza é bom, né? Pizza manda bala, velho. É, mas eu faço isso. Às vezes eu guardo. Você chama a pizza, espera esfriar, vai pra geladeira e depois come? Na manhã. No outro dia. Ah, tá. O Sombra. Tem que deixar curtindo. na geladeira lá. Mas é igual pipoca. Pipoca, eu gosto mais dela murcha do que dela quente. Não. Opa! Não, pipoca murcha. Sim. Não, não é legal. Sim. É. Cada um faz suas loucuras, né? É, cada um faz o que quer, né? Vamos a mais, fala, Sombra. Dizem que murcha é uma coisa característica da vida do humano. Ele gosta de murcho? Ih, Marquinhos. Vou mostrar um negócio que tá cheio. Vamos agora, ó, a última ligação, então. Vamos pra última ligação em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Sabe essas noites que você tá caminhando sozinho? De madrugada, cuidado. Com a mão no bolso. Na rua! Bom, né? Alô? Fala, Domênico! Opa! Beleza, mano? Daqui a pouco eu vou perguntar quais são as músicas que o Paulo gosta. Já, já. Ô, quem fala? Rafael Perrotti. Ô, Rafael, tudo bom? Tudo bom, é você, Domênico? Rafael Perrotti? Isso. Quantos anos, Rafael? 29. 2.9, RG. Ah, quem curte, quem gosta é o Rude, né? Rude? É. Por que o Rude gosta? Aquele grupo Perrotti lá, não tem o... Ah! Bocadilho! Nota! O que eu falei? 10! E o bairro qual que é, hein? Vila Monte Santo. Vila Monte Santo? Nossa! Vou... Aí você complica, chama, né? O Waze, não. Chama o Waze! Chama o Waze! Chama o Waze, velho! Chama o Waze! Não porque eu sei onde é. Ah, é. Se eu precisar ir com o horário... Ah, aí você liga o Waze. Liga o Waze pra tá escapar do trânsito. Aí eu vejo o Waze. Tá certo? Agora, o Vila Monte Santo... Monte Santo. Há uma dúvida no ar. Como assim dúvida? Não porque... pode ter dúvida. Não, peraí, não é, a dúvida não é minha. O GPS não pode ter dúvida. Não, mas a dúvida não é minha, porque tem Vila Monte Santo... Ah. Tem Parque Monte Santo. Vila Monte Santo que eu conheço pode ser a Zona Leste. Pode ali ser. Perto, ali perto dele, menino Matarazzo. Ser. Porque eu tô confundindo. É isso aí. Ah. Chupa. Porque eu tô. Porque eu tava. Eu ia falar porque eu tô na dúvida que eu não me lembro. Você entendeu, né, Paulo? Parque Monte Santo entendeu. Ou Vila Monte Santo. Agora é fera mesmo. Acertei. Paulo viu. Você entendeu, né? Ô, Paulo, às vezes você estiver no carro, se você estiver sem 3G, precisa ligar. Pode te ligar? Vou mandar um WhatsApp, eu vou te ligar. Liga, fala. Mas o problema é que quando ele te ligar, você vai estar usando o Waze no meu celular. Eu só uso o Waze. Aí não sei se vai dar pra você atender o Paulo. Eu só uso o Waze. Ou você pode atender e falar, ó, Paulo, me liga daqui a pouco, eu tô com o Waze aqui. Eu só uso o Waze quando eu preciso ir pra algum lugar que eu tenho horário pra ver o trânsito mais rápido. E o time, ô Rafael? É palestra, Dudu. Ah, é nóis. Só podia ser, ué. Ô, Dudu. Fala, meu velho. Eu quero uma torcida estádio 97. Acabou, velho. Já era, velho. Acabou. Acabou. Ai, que cara. Pena, acabou. O último ouvido pegou o último ali. Acabou! Ô, Rafael, mas estamos aqui com o Paulo Andrade, cara. Baita narrador, cara. Um dos, assim, do top 10 aí de narradores. Né? E aí, manda uma pergunta pra ele. Conheço ele, o cara é fera. Cara. Lógico, cara, fera. É fera aí, feríssima. Valeu. Fala aí. Ô, Paulo Andrade, agora uma pergunta sobre o Brasileirão, né? Quem você acha que são os favoritos esse ano, Brasileirão? Então, é difícil, né? É difícil prever agora, porque muita coisa acontece no meio da temporada. Repito aquilo que eu disse agora há pouco, o Corinthians, no ano passado, é um grande exemplo. Começou mal, pensando em Libertadores, com time reserva, ganhou do Cruzeiro com gol do Romero lá em Brasília. Ninguém dava nada pelo time do Corinthians, se ajeitou, disparou e ganhou fácil. Então, é difícil prever. Mas é assim, olhando para hoje, se o campeonato terminasse hoje, que é uma frase né, meio clichê, que alguns gostam de usar, eu acho que Palmeiras e Atlético Mineiro tem um passinho aí na frente. Malandro, e aí, curtiu a resposta, velho? Te agradou? Ah, com certeza, né? A gente tá nessa ansiedade, né? Enquanto não começa o campeonato, a gente não vê como o time vai jogar, né? Eu mesmo, hoje eu fiquei o dia inteiro vendo... notícia do Palmeiras lá pra ver se muda alguma coisa ou não. Eu acho que o time vai bem, Dudu. Eu acho que é melhor do que o que tava jogando, né? Mas se você fosse o Cuca, você faria alguma alteração nesse time que ele tá montando do Palmeiras ou você acha que ele tá certo? Cuca Beludo? O Cuca Beludo não veio hoje. Segunda-feira tá de volta. o que escalou eu gostei, mano. Eu achei time bom, assim. Vamos ver como... que ele vai jogar, né, se ele vai sentir o peso da camisa ou não. Mas eu achei bom, eu acho que falta um meio ainda pra ajudar o Cleiton Xavier, porque ele não vai aguentar o campeonato inteiro, não. Mano, o Cleiton Xavier é uma incógnita também, tá louco, mano. É engraçado, né, eu concordo com o Paulo quando ele diz que o Palmeiras tem, talvez o time que tenha elenco, né, dentre todos, é que tenha mais elenco, embora ter elenco não significa que, né, nossa, não é isso. Mas o Cuca era o técnico que todo mundo queria no Palmeiras, tá aí. teve tempo para treinar, tem um bom elenco, né? Considerado, se for quantitativo. Então dá para montar um time sim, dá para ter uma esperancinha aí, né, velho? Agora, claro que tudo é teoria, né? Na hora que o bicho começa mesmo, é que vai dar para sentir se realmente é o Palmeiras que todo mundo tá com esperança aí, né? Eu acho que tem muito jogador ainda, RG, que tem que sair do time, né? Vai ter que emprestar muito jogador. Porque treinar com 35, 38 jogadores não dá, né? Não é fácil administrar um grupo desse tamanho, não, velho. É, mas eu prefiro ter um elenco bom. Um elenco grande assim, e de altura. Ter, porque... não ter quantidade, né? Ter elenco bom. Por exemplo, um hoje, pouco de qualidade, né? Exatamente. Por exemplo, vai, o Palmeiras hoje tem o Dudu, que não vai jogar, que é titular. Se ele entrar de titular e sair alguém, tudo bem. Ele tem o Alexandre, que se entrar de titular também no lugar do Bagre, é a mesma coisa, é o mesmo nível, tipo assim, né? Mas vai ter posição que... Isso, não, vai ter posição, por exemplo, o 10, o Palmeiras não tem dois. Ele só tem um Cleiton Xavier e não tem outro. Mas sabe o que é o problema, Domênico? Quando você tem um elenco aí com qualidade e um elenco muito grande, você começa talvez ali a ter problemas nos bastidores. Não, porque... aí você tem o cara bom por... Aí começa o cara bom por trás, né? É um cara bom por trás, RG? Explica essa frase. O Tite. Você tá louco? O Tite não é um cara bom por trás? Não, eu não sei, você tá falando aí. Eu tô perguntando. Não, mas com relação aí ao elenco, quando você tem uma série de jogadores ali que tem a condição de ser titular, mas esses jogadores estão no banco, aí você começa aquele mimimi, porque o cara quer jogar, e o cara muitas vezes ali começa a fazer talvez uma igrejinha dentro do time, ele começa a minar o treinador. Então, tem que tomar um certo cuidado e saber quem você vai contratar. Porque muitas vezes aí você tem um jogador, Domênico Gatto, que ele pode ser tecnicamente muito bom, mas no ambiente interno ali o cara prejudica. E eu não sei se isso não pode ter acontecido com o Robinho também e com o Lucas, os dois jogadores que foram pro Cruzeiro. Porque tecnicamente... Então, tecnicamente, o Robinho, ele tinha tudo pra pelo menos compor o elenco do Palmeiras. Ele não é um jogador ruim, ele não é péssimo, tá certo? Mas por que que o Palmeiras não fez o mínimo esforço pra segurar ele? Inclusive, o próprio Cuca disse: confia em mim, eu sei o que eu tô fazendo. Não sei. Depois que se... Dessa declaração, é bem provável. Entendeu? Né? Então é complicado. Complicado. E amanhã? Eu acho que o Robinho, sim. Acho que o Robinho, isso aconteceu. Com o Lucas, eu acho que ele é um bom jogador, mas ele tava bem apagado, né? Então... Não sei, achei estranho do Lucas. O Robinho, eu não queria ele no Palmeiras esse ano. Você não queria? Ah, não, Dodô, não sei. Acho que ele se consagrou em alguns jogos contra o São Paulo, né? Sim, mas, por exemplo, se o Cleiton saísse hoje, teria o Robinho. Hoje a gente não tem, né? Bom jogador. Hoje, o meu medo é esse, sabe, o Paulo e meus amigos. Meu medo é porque o Cleiton Xavier, ele se machucou muito. Não é muito confiável, né? Não é muito confiável. Então, se levar um Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, cara. Começa em maio e termina lá pra dezembro. Será que ele vai jogar todos os jogos? Meu, que eu sei, não sei, cara. Chão, hein? E o Palmeiras precisa de um jogador, um 10, cara. Se não trouxer, não sei se tem na base, se tem alguém aí. Então, assim, é a única posição carente do Palmeiras é realmente o número 10. Volante, se tirar um... Por exemplo, o Palmeiras hoje tem dois volantes que vão jogar. Você tem até três, né? Porque um tá improvisado de lateral, que é o Jean que ele improvisa, ou o Tietchan que ele vai improvisar, que os dois vão fazer a movimentação, um vai pra direita, um vai pra volante, depois um sai do volante, vai pra... que é o Jean com o Tietchan. Mas além deles, ainda você tem o Matheus Salles que vai jogar, você tem o Arouca, que tá lá de reserva, que é um baita jogador. Foi pra reserva. Né? E você tem o Gabrielzinho, que é um jogador bom de volante. Então você tem substitutos à altura desse que saem, né? Vocês acham que ele pode apostar no Vitinho? Putz, cara, não sei. Não sei, RG. Boa pergunta. De repente, pode. Ele pode apostar no Vitinho, né? Ser esse cara aí que todo mundo tá esperando ou cobrando. Né? Então tá bom, Rafael. Fala aí, meu velho. Só um rapidinho. Vai. Oi? Não entendi. Fui. Os caras me chamaram pra ir e eu fui lá, cara. Pera, não entendi. Sumiu tua ligação. Fala. Eu fui com uns amigos no jogo de São Paulo, quarta-feira agora, né? E eles me chamaram e tal, eu falei, vamos lá, beleza, né? Você vamos foi lá, ver né? O jogo do São Paulo? Mano. Ô, né? Rafael, que isso, velho? Dando esse milho aí. Gritou o gol dos caras, hein, maluco? Coqueto. E aí? Eu vi que apareceu uma barata lá, os caras gritaram, o pessoal... Ah, foi a barata que derrubou a grade. Porra. Ah, entendi. Barata, mas... Aí que todo mundo correu pra grade, Benjamin. Eu tava com dois amigos. Tava o Modesto e o Joselito. E aí saiu o gol, mundo, e mas o quê? Mas fala do Galo, eu não achei o Galo tudo bom. Acho que o Galo, não sei, tava desfalcado, mas não sei se é tão favorito quanto estão falando. É, não sei não. É que o Atlético, quando joga fora de casa, ele tem uma postura aí mais defensiva, né? Não o sei Atlético não, ele ataca muito. Com esse resultado é capaz do São Paulo ficar... Olha, capaz de cair no colo do São Paulo final. Porque se ficar Rosário e Boca, RG, os dois vão jogar a semifinal. E o São Paulo vai pegar o Pumas e o... Mas o Pumas decide fora, né? Ah, mas São Paulo mano, pega o Pumas aí e decide no México. Mas e daí? Ah, dependendo. Ele pegou o Toluca. O Toluca que mas foi. Mas tomaram calor, saiu da... mas meteu 4 aqui. Não, mas é que tá aqui, Domênico Gato. Foi um jogo aí atípico. Porque se o São Paulo tivesse feito uma diferença mínima pra levar o jogo pra lá. Não, até pode ser que não tivesse perdido. É que o São Paulo jogou com o regulamento embaixo do braço. Já feito uma vantagem muito boa aqui e entrou relaxado lá. Relaxou. Mas jogar no México é sempre difícil, velho. Ainda mais decidindo a classificação lá. Sei lá, mas eu acho que passa e chega na final. Se quem passar daí. Se passar Rosário e Boca, quem passar daí, pra mim, tá na final. Ô, Rafael, manda teu abraço pra quem se quiser, meu velho. Legal, Domenico. Vou mandar um abraço aí pros meus amigos da pós da NBA, da TV, pro meu amigo Gustavo Modesto, Joselito, pra minha esposa Ellen, falar que eu amo ela, tá do meu lado aqui. Ô, ai, velhinho. Deus. Hoje é dia de mostrar a cabeça do bacalhau, velho. Tá bom, meu velho. Deixar ela ensopada. Falou, mano. Rafael, um grande abraço. Falou, Dodô. Um abraço, tchau. Tudo de bom? Não. Estádio 97 na Energia 97. Também vem em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site, hein? Dutramáquinas.com.br. Em nome de Esser, também construindo com valor. E vou falar de Chevrolet. É, meus amigos, os críticos se apaixonaram. E a Chevrolet repetiu o sucesso. Upgrade Chevrolet. Nesta semana você tem uma nova chance de comprar um Chevrolet com upgrade grátis e juros zero, hein? Você leva sedã pelo preço de hatch com taxa zero em 30 vezes. Leva Onix a partir de R$ 37.790 e taxa zero em 30 vezes. E mais, toda a linha Chevrolet com taxa zero. Chevrolet, até quem não esperava, vai se apaixonar, mas corre, corre, corre. É só até domingo, hein? Consulte condições. Faça revisões em seu veículo regularmente. É Chevrolet. Ô Paulo, qual que são as suas músicas? Você gosta, você curte? Sai um pouquinho do futebol. Ah, eu sou bastante. Que ritmo eclético. Você gosta de tudo pouco? Gosto, desde rock até samba de roda. É, eu toco, inclusive, instrumentos. Toca? De samba, toco. É mesmo? Toco percussão geral. É mesmo? Aí que legal, tá vendo, Beirinha? E gosto de música eletrônica, tanto que sou ouvinte da Eu ouvi aqui, né? O Lunch Break, o Ronaldinho. Mas você canta também ou não? Não. Não, só toca. Não. A voz que narra não canta. Não canta. O que você toca aí de instrumento? Toco tudo. É, pandeiro, rebolo, repique, tantã, tudo. Ó, oh, aí sim, ó. Assim. Aí show, sim. Show de bola. Cara do beijo. Que foi, beijinho? Não gostou, não. Não gostou, mas, imagina. Mas eu comecei dizendo que eu sou eclético, não, que eu gosto de tudo, tanto que eu ouço a 97. Gênio, eu respeito o gol de todo mundo. Não, você não percebe, percebe. Eu sou ouvinte do programa. Pô, outro dia o Dodô do Pichote veio aqui, ele tratou o cara mó mal. Deu mó dó. Deu mó dó do Dodô, velho. Sinceramente. Pô, como que você canta isso? Todo mundo ficou com dó do Dodô, velho. O Dodô do Pichote? É. Gente boa pra caramba, cara. Mas ele te chamou pra ir num show, num camarote seu? Ele me chamou. E você não foi? Ele me chamou, mas ele nunca me ligou e falou, amanhã tá aí, ó. Amanhã tá aí. Você quer que ele venha te pegar na rádio? Não. Ele me convidou. Ele te convidou. O interesse é seu de falar, e aí, quando eu posso ir? Eu ligo no dia e falo assim, ó, amanhã, beleza? Lógico que não. Eu vou lá saber quanto tempo. Ué, se eu for casar amanhã, eu te convido hoje pro casamento. Você precisa que eu te ligue no dia? Ou bem, já você vem hoje? O teu casamento, lá, seu idiota. É assim, olha lá, tá vendo? Começou a ofender. Ele sem faz ofensas, isso. Ele não tem o argumento, Bá. Ele vai lá e começa a ofender. É meio caráter. Foi isso que ele fez com o Dodô. É, pois é. Que absurdo. É, acabou Benjamin com o Dodô, assim. Velho. Meio caráter. Tua máscara tá caindo, Benjamin. Meio caráter é bom. Olha só, mais alguns aqui que chegaram. O Douglas mandou aqui. Boa noite, Domênico. Imparcial, mano. Coerência fenomenal. Obrigado, lá, o povo. Viu só, mano? Tá vendo, Domênico Gato? A voz do povo. Milton Leite, Paulo Andrade e o menino que fala aqui não lambisgoia são sensacionais. É o Rômulo, não é? Quem que é o que fala aqui não lambisgoia? É o Rômulo, da ESPN, que faz basicamente os esportes americanos, beisebol, futebol americano. É figuraça. Aqui não lambisgoia. Dando parabéns pelo programa, pergunta pro Paulo do final de semana que ele narrou duas goleadas, bateu recordes de gols na TV. Foi isso mesmo? Foi. Eu narrei 3 jogos entre sábado e domingo e na soma dos gols dessas partidas. Deu quanto? Foram 17 em 2 dias. 17 gols? Caraca. E vai ganhando por gol, hein, velho? Caraca, mano. Caraca, hein, Paulo? É. Haja garganta, hein? Eu narrei um... Aposta em Barcelona no meio. Não, tem Real Madrid. 10-2 em cima do Raio Vallecano. Ah, achei que tinha sido esse ano. Não foi. Foi 10-2. 10-2 você narrou? 10-2. Porra, 12 gols num jogo. Eu tinha narrado Juventus 3, Carpi 2 de manhã e Real Madrid 10, Raio Vallecano 2. E o Raio teve jogadores expulsos. Tava aí chega uma hora que o cara começa, mais um. E o pior é que você não tá prevendo que o jogo vai te apresentar isso. Então você sai narrando, se esbelando. Caramba, se for o único do jogo, é esse. É aquele lá. E você vai nessa. Porra, velho. Tá certo. Bom, gente, estamos perto do final do programa. Deixa eu te falar aqui do Energy Poker, olha só. Segundo torneio Energy Poker. É, meus amigos, estão abertas as... Você gosta de pôquer, ô Paulo? Joga? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais mas ou joga? Jogo. Tem aquelas as narrações de pôquer também, é, né? É, divertido. Você já narrou? Não, ainda não. Não. Olha só, estão abertas as inscrições para o segundo torneio Energy Poker, de 17 a 19 de junho, no espaço Promagno, fica na zona norte de São Paulo, viu? Acesse agora mesmo energypoker.com.br e faça a sua inscrição. Um mega torneio com assinatura da Cassineira e da Energia 97 FM. É o segundo torneio Energy Poker. A primeira edição já foi um sucesso. Se não me engano, quem ganhou foi um Santista, não foi, Regê? Sim. Foi o Santista que ganhou, né? Foi. É verdade, o Mano ficou em segundo lugar, Mano. Não, aqui eu faço confusão. Não, nós fizemos dois. São dois. Não é esse, né? 97, que o Santista Tá. Foi bicampeão. Tá. É, esse aí. Esse é outro. Esse é Energy Poker. Aí é outra coisa, confundi. Que o Mano foi o segundo colocado, só não ganhou o Mano porque ele falou, não posso ganhar, e aí ele acabou deixando o rapaz ganhar. Não é isso, Mano? Sim, lógico. Ah, não posso ganhar, então deixa ele ganhar. É que eu sou... Aí o cara achou que ele ganhou de você. É que eu sou flopeiro, Domenico Gato. Entendeu? Eu sou flopeiro. Geralmente aí eu pago pra ver o flop. O cara pode dar win, eu pago a win. É verdade. Segundo torneio Energy Poker, a primeira edição foi um sucesso, a segunda vai ser melhor ainda, vagas limitadas, não vai perder tempo, hein? Inscrições antecipadas pelo site, e olha, você ganha já 3 mil fichas adicionais, hein? Se fizer a inscrição antecipada, ganha 3 mil fichas.